o time do América. Anderson Paraíba nem tanto, muito pelo contrário. No jogo passado foi exatamente o Elias que mudou completamente a face da partida, o jeito de jogar do time do América. Foi um jogador que tomou iniciativas, foi um jogador que criou situações, seja ele próprio partindo para cima do adversário no um contra um, seja buscando a linha de fundo para um cruzamento na tentativa de uma assistência para o Wallace pernambucano, de sorte que foi a presença do Elias no primeiro momento, depois a presença de Everton Silva jogando um pouco mais adiantado, que representou para o América aquela mudança drástica no comportamento do time, que estava realmente com muitas dificuldades para vencer o seu adversário, o que dali por diante deixou de existir, com o América fazendo 2-1, 3-1, 4-1 e emplacando a sua quinta vitória consecutiva. Imagino que o Elias dê sequência e dê continuidade para que o América tenha condições de fazer um grande jogo, conquistar mais uma grande vitória e, repito, quem sabe, virtualmente se classificar para o primeiro mata-mata da Série D, embora a gente só esteja na segunda rodada do retorno, Manfredini. Muito bem, Exmar, 14 horas e 14 minutos aqui no Som do Futebol da 98. Daqui a pouco, às 15 horas, a bola rola aqui no Som do Futebol. Mas a gente continua fazendo aqui o nosso giro de microfones e a gente vai falar agora com ele. Marcos Lopes. Uma ótima tarde para você, Marcos Lopes, aqui no Som do Futebol da 98, faltando 45 minutos para a bola rolar. E a expectativa do jogo, Marcos? Olha, Bruno, expectativa de um bom jogo de futebol. Daqui a pouco mais. O América chega numa posição de colocação na tabela de classificação. E que o time do Paulinho Kobayashi, que pese a diferença de gramado, a diferença de temperatura, tudo isso soma, tudo isso é um adversário a mais que o América vai enfrentar daqui a pouco mais aqui no estádio do Jum. Aparentemente o gramado, se não é um tapete, mas é um gramado que oferece uma condição de razoável para boa para a prática de futebol, que o América possa manter essa sequência fora do comum que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro desde que o Paulinho Kobayashi assumiu. Ele vencendo aqui, ele vai para a sexta vitória consecutiva. E o equilíbrio é tamanho deste grupo, que uma vitória do time do Guarani, que está lá embaixo hoje, já o coloca dentro do G4. Por isso que é fundamental a pontuar. Eu diria que até o empate hoje aqui contra o Guarani é um bom resultado para o América, diante das circunstâncias que o América vai encontrar aqui no estádio do Junco. A delegação já chegou, daqui a pouco faz o aquecimento no gramado. Amado sente mais de perto essa temperatura, um negócio incrível, impressionante sobre todos os aspectos, não é? E que imagina que se dificulta para a gente que está aqui na cabine e à sombra, imagine para quem vai jogar 90 minutos de futebol nessa temperatura, nesta lua, o efeito do deserto do Saara, quer dizer, é um negócio terrível, né? Então a expectativa é que o América possa superar todas essas dificuldades e sair daqui com o resultado de vitória, uma vitória com 3 pontos, chegando a 20, porque aí contra o Globo no domingo, no sábado, o América já tem condição até de sacramentar, penso eu, que matematicamente a sua classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro. Mas não esperemos um jogo fácil aqui. Não, jogo deve ser difícil, complicado, não é? Pelo Guarani, que busca a reabilitação do campeonato, e pela temperatura e pelo gramado, que são adversários adicionais que o América terá daqui a pouco mais, 15 horas a bola rolando aqui. Expectativa, Bruno, que tenhamos um bom jogo. Ok, então, Marcos, aqui no som do futebol da 98. Exmar Tavares, o América vencendo vai a 20 pontos na competição. O Campinense é o quinto colocado, tem 10. Então, o América já abre uma vantagem de 10 pontos em caso de vitória para o primeiro time fora da zona de classificação. Mas ainda restarão 25 pontos em disputa, o que significa que em caso de vitória hoje e mais duas vitórias do América contra o Globo na 10ª rodada e contra o Afogados na 11ª rodada, o América já garante com 3 rodadas de antecedência a classificação de forma matemática. Posto, Manfredini, por isso que nós colocamos que uma vitória hoje virtualmente classifica o América, não matematicamente. Matematicamente ele vai precisar de mais 6 pontos, mas muito provavelmente essa pontuação não será necessária para garantir uma passagem de fase para a etapa subsequente da competição. Agora, na medida em que o América antecipar, por exemplo, uma classificação, consolidar com 2 ou 3 rodadas de antecedência, o América vai se dar o direito de poupar jogadores. O América vai colocar em ação jogadores que não estão sendo utilizados no momento. Esses jogadores vão ganhar ritmo de jogo. Jogadores que estão sobrecarregados do ponto de vista físico, e há inegavelmente desgaste para todos, é uma campanha de 14 partidas, né? Esses jogadores também precisam de um descanso, de uma saída momentânea do time, até que a recuperação completa e total se confirme, né? E os jogadores voltem no esplendor, no melhor da forma do condicionamento, exatamente no período que vai coincidir com o chamado mata-mata, na hora da decisão, porque a decisão mesmo vai se dar na etapa subsequente, não no primeiro nem no segundo, mas no terceiro mata-mata, que tem sido vital para as pretensões do América em termos negativos nos últimos 3 anos. E o América, obviamente, está com toda condição neste momento já de passar para a segunda fase. E acredito em ir ao segundo mata-mata e ao terceiro. Mais difícil, obviamente que sim. Muito provavelmente, o América vai se defrontar contra equipes de maior categoria, de maior poderio técnico, poderio físico, poderio tático em relação a essas equipes que estão sendo enfrentadas neste momento da competição. Mas todas essas situações, toda essa conjuntura, inclusive com a possibilidade real de uma classificação antecipada, conspira favoravelmente ao América. Ou seja, o América vai ter condição, repito, de rodar mais o elenco, de poupar alguns jogadores nas partidas finais desta fase de classificação e dar ritmo de jogo também àqueles que estão sendo utilizados muito pouco ou nem utilizados estão sendo, viu, Branco Manfredini? Ok, então, Exmar Tavares, aqui no Som do Futebol da 98. Rápido intervalo e a gente volta já aqui no Som da Melhor. Rosa, uma campanha do Grupo Dial Natal. Vamos falar sobre a importância do Outubro Rosa, da prevenção à superação. Esse mês é sobre vencer e para isso precisamos nos tocar. Criamos um espaço interativo e instagramável onde muitas mulheres poderão encontrar informações, ouvir e compartilhar histórias de superação, deixar mensagens de otimismo e o mais importante, você pode doar lenços e cortar seus cabelos com uma profissional presente no local e destinar suas doações para pacientes em tratamento. O nosso espaço interativo será estará na Oriente Hyundai, que fica na marginal da BR-101, sentido Natal, logo após a Avenida Abel Cabral. Do dia 26 a 30 de outubro, das 14 às 17 horas, estaremos prontos para dar esse toque que salva. Outubro Rosa, um toque que salva. Uma campanha do Grupo Dial Natal. Oferecimento, BNZ Jeep, a sua concessionária 100% Jeep. Hyundai Oriente, a melhor oferta de Creta e HB20 é na Oriente. Apoio, Unimed Natal, 100% Potiguar, 100% no RN. A Rede Mais quer ver sua casa feliz e com muita saúde. Por isso, traz para você as ofertas da família Rede Mais, com descontos em todos os setores. Confira: leite em pó Betânia sachê 800 gramas, 20,98. Biscoito creme cracker estrela 400 gramas, 2,79. Carne de sol chã de dentro, 29,80 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango com dorsal Mister Frango, 6,99 o quilo. Papel higiênico Mimo 30 metros neutro, 11,99. Aproveite, é só até 2 de novembro. Rede Mais, o seu bom vizinho. Você que ama o seu cão sabe o quanto é difícil protegê-lo contra pulgas, sarnas e principalmente carrapatos. Mas agora você tem Simparic. Praticidade, segurança e eficácia com preço que cabe no seu bolso. Simparic, com apenas um comprimido, seu animal fica protegido por 35 dias contra esses parasitas que agridem tanto a saúde dos nossos amiguinhos. Diga sim para quem você ama. Diga sim para Simparic. À venda nos melhores pet shops da sua cidade. Começou a nostalgia, a volta das sensações. Nos Tazos ou Pac-Man, vão ser muitas emoções. Tazos do Pac-Man, pra reviver os velhos tempos. Tazos do Pac-Man, pode fique, tá valendo. Tazos do Pac-Man nas embalagens de Cheetos. Reviva esse momento. Começou, tá valendo. Menina, é cada uma nessa campanha, viu? Mulher, você viu que tem um prometendo até ônibus de graça. Oxe, é sério isso? É seríssimo. Me lembra aquele que prometia uma ponte de Natal a Fernando Noronha? É por isso que eu digo, o negócio é continuar com quem tá dando certo, viu? É isso. Se tá trabalhando e não promete que não pode, pra que mudar? Vote 45. Álvaro Prefeito. Esse trabalha. Promoção é mais vantagem, é pra jogar na internet com mais agilidade. Baixar o que quiser, ver filmes à vontade. 75 mega. Promoção é mais vantagem. Só na Cabo Telecom você tem 75 mega de internet a partir de R$37,95. Contra velocidade de download e upload sem enrolação. Conte com a empresa Potiguar que já está há 20 anos no mercado. WhatsApp 2010-2012. Cabo Telecom. Após o período promocional, R$75,90 por mês. Sou Vilma Batista, de número 40190. Acompanhe nossas propostas nas nossas redes sociais. Irei combater a corrupção e fiscalizar o uso do dinheiro público. Sou Victor Hugo Noronha, servidor público e engenheiro civil. Peço seu apoio para juntos fazermos Natal crescer. Por isso, vote 40700. Pra fazer diferente, Pedro Henrique é o amigo da gente. É 4456. Com amor a gente vai votar. A Humana Saúde acaba de chegar ao Rio Grande do Norte, trazendo a você a robustez de uma das maiores empresas de medicina de grupo no Brasil, com hospitais de referência, ampla rede credenciada e agência de atendimento acolhedora. Não perca a oportunidade de contar com planos de saúde completos, a preços acessíveis. Ligue 4020-6800 ou acesse humanasaude.com.br. Humana Saúde, tornando a saúde potiguar mais humana. 98 FM. Você vai numa entrevista e torcem o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar, de um jeito inovador e exclusivo. E ainda tem acesso a um portal de empregos gratuito. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Inscreva-se já, unopar.com.br. Olá, amigos! Chegou em Natal o circo mexicano mais famoso do mundo, Circo Hermano Soares. Com seu elenco internacional e com sua majestosa estrutura, instalado na Arena das Dunas. Estreia dia 30 de outubro, de segunda a sexta, às 20 horas, sábado e feriados, às 18h20h30, domingo, 16h18h20h30. Crianças a partir de R$15. Bilheterias abertas diariamente às 10 horas da manhã. E não se esqueça, o verdadeiro circo internacional está na Arena das Dunas. Circo Hermano Soares. Aiá, nos vemos! 7777777 é que é o bis prefeito. É 77. É 7777777 é que é o bis prefeito. É 77. É 7777777 é que é o bis prefeito. Jean Prefeito. O Brasil já teve um presidente que só queria fazer o justo. Botou comida na mesa, criou empregos, abriu escolas, cuidou primeiro de quem mais precisa. Esse homem foi injuriado e perseguido. Foi condenado sem provas e até preso. Hoje ele completa 75 anos. Essa perseguição precisa acabar. Tá na hora de devolver os direitos de Lula. Tá na hora do Brasil fazer justiça. Vote 13. Natal Auto Shopping apresenta o maior festival de vendas de carros seminovos da cidade de 23 a 31 de outubro. Taxas a partir de 0,58 ao mês, primeira parcela só no ano que vem. Crédito aprovado na hora pelo Banco BV. Natal Auto Shopping BR-101 ao lado do Atacadão. Para fazer política e não politicagem, peço o seu voto. Acompanhe minhas redes sociais e conheça minhas ações e projetos. Vamos juntos em busca de dias melhores. Vote 90007. Olá, meu povo da Zona Norte, em especial da minha querida Ridinha. Eleito vereador do Natal, vou trabalhar com determinação para melhorar a saúde e a educação. Peço o seu voto. Everlando Silva, 90226. Você conseguiu sobreviver, porque é uma garota muito incomum. Você não está sozinha. Baseado nos quadrinhos da Marvel. É importante entendermos o seu poder para poder ajudá-la a melhorar. Sabe o que são mutantes? Os Novos Mutantes, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Compre seu ingresso pelo app da Cinemark. Cidade Atacadão. Semana do ofertaço do Cidade Atacadão. Preço baixo de montão. Confira. Creme de leite, leite bom, TP 200 gramas, 2,08. A chocolate no líquido todinho, TP 200 ml, 1,18. Fralda descartável, sapeca regular, 3,98. Absorvente naturalmente noturno com 10 unidades, 3,38. E mussarela loli, quilo na peça, 29,98. Vem pra Cidade Atacadão. O som. De volta aqui no som da 98, 14 horas e 30 minutos. Vamos direto então para a escalação do jogo. Os craques do jogo. Exmar Tavares não, Jackson Capixaba vai escalar pra gente a equipe do Guarani de Sobral. Capixa! Neste momento, o time do Guarani de Sobral, também Bruno Manfredini, aquecendo aqui no gramado do Estádio Municipal do Junco. Um, Adilson, dois, André, três, Dadalt, quatro, Nilo, meia dúzia, Igo, cinco, Parachina, oito, Gleidson, sete, Mucuri, número 10 para Luizão, número 9, vou confirmar aqui, Bruno Manfredini, o número 10. Luizão e o número 9 aqui, porque houve uma alteração agora há pouco aqui na escalação da equipe da casa. Vamos lá, camisa número 10 é o Esquerdinha, que tá com a 10 e o Luizão vai com a de número 9. E o 11 para Cleiton, camisa número 11. Esse é o time titular do técnico Maurílio Silva, em nome de... AMG Energia Solar 98813-7525. Ok, Jackson, aqui no som do futebol da 98, banco de reservas da equipe do Guarani. As opções do Guarani inclusive muito extensa. Célio, Maxwell, Alex Moraes, Júnior Goiano, Douglas Camilo, Celestino, Emerson Sobral, Caio, Emerson Catarina, Júnior Paraíba, Thalisson e Ricardo. Suas opções do Banco de Reservas, em nome da Clínica Lavínia Souza, especializada em terapia intensiva. Olha o telefone: 22-26-3915. Ok, Jackson, aqui no Som do Futebol da 98, Guarani de Sobral, campeão da Série D do ano de 2010. Craques do jogo. Escala pra gente a equipe do América, do técnico Paulinho Kobayashi, vindo de 5 vitórias seguidas, tentando buscar a sexta e quebrar mais um recorde na competição, Jackson. E é pra isso que o América chega muito motivado. Dá pra perceber desde o aquecimento aqui dos jogadores, iniciando neste momento. Um Vitor Paiva, 2 para Everton Silva, 3 Edmar, 4 Marcelo, meia dúzia Renan Luiz, 5 capitão Felipe Guedes, 8 Romarinho, número 11 Elias e número 10 para Dione, 9 Wallace Pernambucano e número 7 para Augusto. Em nome de padaria e restaurante Dondoca, lá na Confab, ali em Nova Panamirim, 22-26-8650. E o Banco de Reservas, Jackson Capixaba. As opções do técnico Paulinho Kobayashi: 12 para Everton, 13 Brandi, 14 Krobel, 15 para Chaves, 16 Carlos Renato, 17 para Tico e número 18 para Luiz Eduardo. As opções do Banco de Reservas do time do América, em nome de Mood Medical. Ok, Jackson Capixaba, está escalada a equipe do Guarani, está escalada também a equipe do América, aqui no Som do Futebol da 98. Daqui a pouquinho, 15 horas, a bola rola, em nome de Cachaça 51, Amanco Vavim, Multimedical, Padaria e Restaurante Dondoca na Copab, em Parnamirim, AMG Energia Solar, Espaço Farma na Avenida Rodrigues Alves e Clínica Lavínia Souza, aqui no Som do Futebol. Smart Tavares, as equipes escaladas, tanto Guarani, tanto América. O América mantém o técnico Paulinho Kobayashi, sentindo confiança mesmo depois da falha do goleiro Vitor Paiva. Bancou, Vitor Paiva mantém como titular e temos de novidade o Elias de titular na equipe do América. Smart Tavares. Ô Manfredini, a base é a mesma, rigorosamente a mesma. Uma ou outra alteração faz parte da rotina de um campeonato de 14 rodadas, não é? O Rondinelli já vai para o segundo jogo ausente do time do América. Era uma boa presença no meio-campo americano. Até o jogo em que ele saiu machucado, era o jogador com mais capacidade técnica a partir do meio-campo, do meio-campo para a frente. Jogador que mais tomava iniciativas, o jogador que mais criava, mais possibilitava, por exemplo, um companheiro bem colocado ser acionado em condições de fazer o gol. Mas a partir da sua ausência, quem começou a suprir essa necessidade foi exatamente o Elias, mesmo tendo sido acionado durante apenas uma parte do jogo anterior e já do outro jogo em que teve a oportunidade de atuar. De modo que a expectativa é pela confirmação desse momento favorável do Elias. Uma melhora também no rendimento do Dione. Eu fiz a seguinte figura no jogo passado, juntando o que jogou Dione e o que jogou Anderson Paraíba, não chegava nem perto do que rendeu o Elias. De modo que é importante que haja também um crescimento no futebol do Dione. O fato é que a manutenção e a preservação da base é muito positivo para que o técnico Paulinho Kobayashi consiga emplacar sua sexta vitória consecutiva na fase de classificação da Série D. O time do Guarani aqui em Natal foi quase que a unanimidade considerado o adversário mais fraco que o América enfrentou. No entanto, jogando em casa no estádio do Junco, com um calor realmente muito forte, uma temperatura abrasadora, provavelmente o Guarani vai oferecer uma resistência, ou pode oferecer uma resistência maior. Cabe ao América quebrar essa resistência e tornar o jogo mais favorável às suas pretensões. Este é exatamente o objetivo americano nesse enfrentamento de daqui a pouquinho. Muito bem, Exmar, aqui no Som do Futebol da 98. 14:37 no youtube.com/98FM Natal. Você pode também interagir lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva-se, foi ótimo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/98FM Natal. Vai lá, se inscreve. Já passamos dos 50 mil inscritos no nosso canal. É o maior canal de comunicação no YouTube de rádio e televisão aqui do estado do Rio Grande do Norte. Claro, só podia ser a sua 98FM. A toda hora, em todo lugar, 98. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Volte conosco. A toda hora, em todo lugar, 98. A dona Irene já fez a sua laringoscopia. O Adalberto conseguiu rapidinho a colonoscopia. E a Ana agora tem um otorrino para sua filha. O que todos têm em comum? Eles não têm plano, têm Multimedical. Um jeito mais prático e acessível de cuidar de você. Medicina de ponta bem mais em conta. São mais de 30 especialidades médicas e exames sem assinaturas ou carência. Só agendar e pronto. Perfeito para a dona Irene, para a Ana, perfeito para você. Não tem plano? Tem Multimedical. Agende já. Central de Consultas 2030-8004. WhatsApp 98191-7077. Multimedical. Danilo Peçanha, em Petrópolis. Próximo ao Onofre Lopes. E na Presidente Bandeira 375 Alecrim. Cidade Atacadão. Semana do ofertaço do Cidade Atacadão. Preço baixo de montão. Confira. Café Quimimo 250 gramas, 3,58. Leite UHT Betânia 1 litro com tampa, 4,08. Biscoito creme cracker Vitamassa 400 gramas tradicional, 2,79. Desodorante aéreo Tabu 150 ml, 4,98. E água sanitária Marilux 1 litro, 1,15. Vem pra Cidade Atacadão. Pouco a pouco, tudo está voltando à normalidade. E viajar outra vez já é possível, se tomarmos todos os cuidados necessários. Consciente disso, a Guanabara está seguindo à risca todas as recomendações dos órgãos de saúde. Com a Guanabara, você tem conforto e, principalmente, o que é mais importante nesse momento, segurança. Viaje para Fortaleza, Brasília, Goiânia, Teresina e Belém. É tranquilo, é seguro. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. A reeleição é uma tremenda enganação, um perigo para a população. Me fala uma reeleição que deu certo? Uma só. Fernando Henrique Cardoso no segundo mandato foi terrível, Lula no segundo mandato nem se fala e a Dilma nem terminou. Enfim, não tem como dar certo, pois o prefeito fica tipo aviso prévio. Eu sou contra a reeleição. Quem sabe faz de primeira, não precisa de reeleição. Leocádio 17. A educação é a primeira porta no futuro que há de vir. Colégio Fênix, seu futuro está aqui. Profissionais especializados na arte de educar. Compromisso com a qualidade e o aprendizado em primeiro lugar. Colégio Fênix. Matrículas abertas. Fone 3272-3869.

direto das ruas de Natal, Vini Marinho, trazendo muita informação aqui para o ouvinte da 98. Boa tarde, Vini. Fala, Manfredini, boa tarde pra você, meu filho, como é que você tá? Tudo tranquilo, tudo bacana, meu irmãozinho, ó, eu quero desejar pra você uma terça-feira de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade, pro ouvinte 98, que daqui a pouquinho vai ficar ligadinho aqui no som do futebol, mas ó, eu quero fazer um convite todo especial pra você que agora tá agora acompanhando a programação da número 1 do estado, ó, passa por aqui na Oriente Hyundai, você vai passar por aqui na BR-101, logo depois da saída da Abel Cabral, aqui à sua direita, vindo de Parnamirim, Paraná, e participar, gente, do nosso hashtag Um Toque Que Salva. Você vai participar por aqui e ganhar na nossa promoção, gente, brindes exclusivos da 98. Vai poder participar conosco aqui dessa tarde incrível e sabe o que mais? Poder proporcionar para as pessoas que estão precisando nesse momento a doação de cabelo e também de lenços. Sabe que existe nesse mundo muitas rainhas e princesas que não usam coroa, mas sim usam o lenço que você vai doar e também o cabelo que você vai poder doar, dando uma nova perspectiva de vida para todas essas pessoas que neste exato momento estão precisando disso. Aquelas pessoas que estão passando por várias situações no câncer de mama, visto que esse mês, o mês de outubro, é o mês contra o câncer de mama, né? De conscientização para que muitas pessoas possam se tocar. E a palavra é essa: é para você passar por aqui, ganhar um voucher no valor de R$1.000 na compra de qualquer veículo da Oriente Hyundai, trazendo um lenço, lenço que você doar, gente. E claro, você mulher que estiver disposta a doar o seu cabelo, vai contar aqui com a equipe da Casa Rosa. Nós temos aqui Fátima Cabeleireira, que vai cortar o seu cabelo aqui, ó, de graça, gente, na faixa. É só você passar por aqui e aproveitar, porque essa tarde tá muito especial, tá faltando você. Passa aí, aproveita aqui na Oriente Hyundai, com o apoio da VNZ Jeep Unimed Natal, Grupo Dial Natal, Jovem Pan FM 98, nessa incrível iniciativa. Um Toque Que Salva é aqui na Oriente Hyundai, BR-101, vindo de Parnamirim para Natal, na Marginal, logo depois da saída da Abel Cabral. É só passar por aqui e aproveitar. Vini Marinho, nessa ação incrível da 98, a toda hora, em todo lugar, Brunão. Valeu, Vini. Daqui a pouco ele volta aqui no som do futebol da 98, dentro do intervalo, trazendo mais novidades para você, ouvinte. Com Bruno Manfredini. 14:49 aqui no som da 98. Comentários com Exmar Tavares. Exmar Tavares, a arbitragem do jogo fica a cargo de quem? Ô Manfredini, vem de longe, viu? Cristian Eduardo da Luz é árbitro da Federação Paranaense de Futebol. Vai percorrer os céus do Brasil, já percorreu, exatamente para chegar a Sobral e ser o responsável pela arbitragem de Guarani e América. Os assistentes são cearenses, o Eleutério Marques Júnior e o Wesley Rodrigues Miguel. Tenho já manifestado em inúmeras oportunidades a minha discordância e divergência em relação à escalação de assistentes da casa. Menos mal que a televisão transmitindo ao vivo, não é, inibe um pouco qualquer tentativa de patriotada deste ou daquele assistente menos atento às coisas e às regras do futebol. O fato é que, a partir da fase decisiva, teremos a arbitragem 100% neutra, ou seja, árbitro e assistentes de uma outra federação em que as equipes não estejam envolvidas. Mas vamos desejar uma boa sorte e um bom trabalho a Cristian Eduardo da Luz, da Federação Paranaense, como também aos dois assistentes da Federação do Ceará. Muito bem, Exmar Tavares, falando de arbitragem aqui no som do futebol da 98. O Jackson Capixaba. Oi, Marcos. Vamos tentar aqui. Pequeno problema de ordem técnica aqui, oscilação de internet. Tá tudo legal aí, Bruno? Tudo perfeito, Marcos. Tudo bem, então daqui a pouco a bola começa a rolar. Equipes já desceram para os vestiários, a arbitragem sobe já já aqui para o gramado, 17:15, a bola rola, tá certo? E você acompanha tudo aqui no Futebol da 98. Capixaba, mais alguma informação aí do seu posto, Capixa? Sim, Marcos, nesse momento o América retornou para o vestiário depois do seu aquecimento aqui no campo de jogo do estádio do Junco. Time do América que chega muito motivado, como eu disse na abertura, pela sequência de vitórias. E um detalhe, viu, Marcos? Estádio aqui, bem verdade que ele precisa de uma melhoria, mas ele é muito bonitinho, bonito, aconchegante. E essas cadeiras, eu tive agora há pouco uma informação, que elas vieram do antigo Castelão, quando ele foi ser reestruturado para Arena Castelão na época da Copa do Mundo. As cadeiras vieram para cá, parte das cadeiras aqui para o estádio do Junco, do técnico do time do Guarani de Sobral, Paulinho Silva, que coincidentemente nós fizemos a transmissão do jogo do América lá na Arena das Dunas. Ele assistiu próximo aqui da reportagem da 98 FM. Estava assumindo o time do Guarani e que desde a sua chegada ele vem numa sequência muito boa. Guarani vem esboçando uma reação na competição e não perde há duas rodadas. Venceu Afogados em casa de 2-0 e depois lá no Pernambuco deixou escapar a vitória, estava vencendo de 2-1, empatou no finalzinho o time da casa e voltou aqui para Sobral no empate de 2-2. Em casa tem boa campanha, viu, Marcos? Ex-Matavares e ouvinte da 98 FM, duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. É nesse sentido que o América vai ter que tomar muito cuidado neste jogo de logo mais. Neste momento, a arbitragem está aparecendo aqui no gramado, como disse o nosso ex-Matavares, o paranaense. Olha só, vim lá do Paraná para esse clima forte aqui no Nordeste, na cidade de Sobral, no Ceará. O Christian Eduardo da Luz. E agora, quem está no gramado, chegando, pintando primeiro, é o time da casa, o Rubro Negro, o Guarani de Sobral. Tá com uma faixa ali. Jonathan, estamos com você, força guerreiro, sendo solidário aqui, pois não. Tudo bem, Bruno. Então, já no gramado aqui, o time do Guarani, já já você passa o comando pra cá, a gente fica em definitivo aqui no estádio do Junco, tá bom, Bruno? Muito bem, Marcos, aqui no Som do Futebol da 98, 14:53. Vamos fazer o seguinte, tocar a bola com a galera, 2 minutinhos de participação através do WhatsApp no 981419898, a sua mensagem de áudio de até 10 segundos. Oi, Bruno, sou fulano, tô no bairro tal e hoje é tanto a tanto. Tocando a bola com a galera. Futebol 98. Abraçar o Sérgio de São José de Campestre, grande Sérgio do Alternativo, tá ligado conosco aqui no Som da Melhor, no Som da Número 1. Boa tarde, meu amigo Bruno, eu sou Júnior Sena da Cerne, tô aqui no loteamento Parque Floresta, no Pajussara, ligado no Som da 98. Manda um alô aí pra Silvio Sampaio, que é natural de Sobral. Exmar Tavares, um forte abraço também do Juninho Sena e o Batista da Fonseca, desejando aqui uma boa jornada a todos que fazem aqui o Som da 98. Boa tarde, meu amigo Bruno. Hoje é 3-1 América. Esse é o Sérgio participando conosco aqui através do WhatsApp 981419898. Boa tarde, 98 FM. Estou aqui trabalhando no gancho de Igapó, no viaduto do gancho. Hoje é 2-0 Mecão, hein? Pra cima, Rogério tá agindo de Monte Alegre. Rogério, forte abraço pra você, obrigado pela audiência, boa tarde Bruno, galera da 98. Alan Hudson, hoje é 3-1 para a equipe do América. Boa tarde meu amigo Bruno, boa tarde do ouvinte da 98, ele tá falando é Cristiano Felipe Camarão e hoje o América vai ganhar de 2-0. Valeu Cristian, forte abraço pra você, obrigado pela audiência, pela sintonia. Olá, boa tarde, eu sou Fábio de Candelária. Hoje é 5-0 Guarani de Sobral, viu? 5-0 nas paquitinhas, viu? Eita, nós, o bom é a resenha, o bom é a resenha, tiração sadia de onda entre os torcedores e você participa 981419898. Vamos às nossas últimas participações aqui no WhatsApp antes de passar em definitivo para Marcos Lopes e Jackson Capixaba, Exmar Tavares, aqui no Som do Futebol da 98. Daqui a pouquinho a bola rola. Boa tarde, Bruno, aqui é Marcos Parque das Águas. 2-0 Guarani Sobral, amigo. Valeu. Um forte abraço, tá ligado aqui no Som do Futebol da 98. Boa tarde, Bruno. Hoje A vitória do Mecão vem mais aí, viu? Meu nome é Francisco, de Passagem da Vila, Extremóis, meu amigo. Um abraço pra você, Francisco, tá ligado aqui no Som do Futebol da 98. Fala, Manfredinho, meu parceiro, aqui é Léo Santiago. Hoje é só assim, ó. Bora, Mecão! 3-0. Não adianta o time de preto secar, não, viu? A alegria da abecedista é ver o América perdendo, então os cabas tão tristes. Léo Santiago participando conosco em São Gonçalo. Vamos lá, vamos então, em nome de Cachaça 51, a Manco Vavim. Não tem plano, tem Multimedical. Padaria e Restaurante Dondoca, AMG Energia Solar, Espaço Farma, Clínica Lavínia Souza. Se tem bola na rede, tem Rede Mais. Eu vou chamar ele para narrar os primeiros 45 minutos de emoções. É as emoções da nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. É Guarani de Sobral e América aqui na 98, direto do estádio do Junco, e eu tô chamando ele, o narrador esportivo que levanta a galera. Vibração, credibilidade e precisão, a mais pura tradução do futebol potiguar, do futebol show. Ok, beleza, comigo mesmo, torcedor ouvinte de futebol aqui, Série D, Campeonato Brasileiro, estádio do Junco, Sobral, no Ceará. Desde ontem a 98, no pedaço, para contar para você com exclusividade pro Rádio Esportivo BRN, aqui direto do estádio do Junco, Guarani América, mais uma rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série D. E é para mais esse compromisso de futebol que eu estou chegando no pedaço pedindo passagem para fazer aquilo que sei, aquilo que gosto, contar em detalhes as emoções do futebol, a verdadeira alegria do meu Brasil brasileiro. Recebam todos o meu abraço, o meu carinho, e mais uma vez lembre-se, nas ondas do rádio, não há distância que nos separe. Aqui na 98, para você fazendo futebol do jeito que o torcedor ouvinte de rádio gosta, e você também no youtube.com/98FM Natal. Time do América aqui do lado esquerdo, à direita fica o time do Guarani de Sobral. Jackson Capixaba, informação final antes da bola rolar aqui, Capixaba. Neste momento tá saindo lá do gol o goleiro Vitor Paiva, se reunindo ali com todo o grupo naquela conversa final de forma individual entre os jogadores. É o América em campo para mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, em busca das suas... Ok, aqui tá tudo pronto, bola vai começar a rolar e você vai conferir o futebol comigo. América vai para o pontapé inicial do jogo, temperatura alta aqui em Sobral, temperatura alta. Vitor Paiva fica colocado no gol à esquerda aqui da cabine, onde está a equipe da 98. Ali o Wallace pernambucano posicionado, roda gigante do gramado. Prepare o seu coração, torcedor ouvinte de futebol, para as emoções que começam a desfilar para você aqui no Som do Futebol da 98. Você também pelo youtube.com/98FM Natal. Dione colocado ao lado de Wallace pernambucano, agora o tradicional minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Engana-se quem pensa que a pandemia acabou, que a doença acabou e que está tudo zerado. Nada, continua a necessidade de muito cuidado, de muita atenção e de precaução, acima de tudo, muita precaução. Apita o árbitro, bola está rolando, é isso que interessa, o resto não tem pressa. Guarani e América já estão correndo atrás, emoção maior do futebol. Recuperação de bola do time do Guarani, ela vem carregada pelo Mucuri, recolhendo na quadra gigante do gramado. Já mete bola aqui para o Cleiton, ele vem descendo pelo lado canhoto, se manda marcado, pressionado, sobra de bola, vem dominada pelo Igor, recolhendo pelo lado esquerdo, já mete bola aqui onde está colocado o Mucuri, Mucuri devolvendo bola para o Cleiton. O Cleiton transa jogo, meteu aqui para o Mucuri, pela ponta canhota, passagem de bola do Igor, profundidade, linha de fundo, levantamento, não foi de mar. A sobra de bola fica dominada pelo Luizão na grande área, foi desarmado já pelo Elias. bateria está se mandando com ela tentando descida lá pelo costado, canhoto falta, ligação de bola pro Wallace pernambucano, cobertura é feita já pelo China que recolhe campo defensivo do time do Guarani, girando para o Igor, pressionado pelo Augusto, Igor desafoga o perigo metendo bola pela linha lateral do gramado, arremesso lateral que favorece a equipe do América pela direita aqui no campo de frente, 98, som do futebol. Você pode economizar até 95% do valor da sua conta. Fale com Álvaro da AMG Energia Solar e saiba como reduzir a conta de energia. Ligue 988137525. A temperatura é alta, ela vem descendo, esquerdinha se manda, vai-se embora, esquerdinha escapuliu da marcação do Romarinho, girou bola, metendo, ele tá colocando o Mucuri lá pela direita, na bico de grande área, vai tentar a batida ali pelo André, foi pela linha de fundo, subiu, perdeu-se pela última linha, apenas o tiro de meta para o goleiro Vitor Paiva, 98, som do futebol. Espaço Farma, a sua farmácia de manipulação em Natal. Suplementos e fórmulas manipuladas. Avenida Rodrigues Alves, 1278 Tirol. Fone 3201-9423. Rapaziada da Espaço Farma, sintonizada aqui no futebol da 98. Marcelo tocando para o Vitor Paiva, meia lua de grande área, girando para o Edmar, que vem trabalhando pelo campo intermediário do América pela direita. Pressionado ali pelo Luizão, acaba devolvendo bola para o Vitor Paiva. Goleirão saindo na linha intermediária, despejando lá pelo lado esquerdo para o Marcelo. É Marcelo quem domina, se manda com ela, tenta a descida. Felipe Guedes vai se posicionando já para receber. Marcelo prefere tocar de bola lá no comando, empurrou o jogo para o Renan Luiz, faz evolução de bola para o Elias. Elias é quem domina, roda gigante do gramado, entregando já para o Romarinho. Romarinho domina, Romarinho prende, bola tocou na descida do Edmar pela direita, levanta a cabeça de Edmar, se manda como ela pisou na bola, fez o Black, prefere devolver do campo intermediário para o Felipe Guedes para o Johnny, é Johnny que recolhe, faz o lançamento na ponta direita, tá buscando o Everton Silva, comprida demais, a bola acabou saindo pela última linha, apenas a reposição ali para o time do Guarani, arremesso lateral no setor defensivo, comprida demais a bola pro Everton Silva nessa temperatura alta, não dá para correr tanto não, né Capixa? Não dava não, Marcos, foi muito forte o lançamento. Apesar que ele se esforçou bastante, mas não conseguiu chegar. Do Alecrim, ligado aqui na 98, grande Juscelino Queiroz, lá no Pets do Churrasco. Vou sugerir pro Jackson que ele chegue mais perto aqui da base. O Jackson tá muito distante da base e nós estamos tendo cortes aí, não é? No microfone. Escanteio para o time do América, fazendo a cobrança pelo lado direito, tá aqui pra batida, Romarinho posicionado também o Johnny. Estamos na marca de 3 minutos e bola rolando no meio do tempo do jogo, tá 0-0. Aberto o Romarinho pra cobrança, destinado, vai levantar no agito, ele sabe que no agito não tem favorito, tá 0-0. Romarinho cobre, escanteio, levantamento de bola na boca do gol, em cabeça, adivinha! Atenção, o detalhe do gol, eu quero ouvir o Jackson. Se tem bola na rede, tem rede mais. O cruzamento da batida do escanteio foi muito perfeito, uma jogada muito parecida e ensaiada. Romarinho bateu, ela fez a curva e foi na cabeça do artilheiro. Tava bem colocado o Wallace pernambucano, zagueiro ainda chegou na marcação, mas ele antecipou testando firme no canto esquerdo do goleiro Adilson para fazer Mecão 1-0, surpreendente neste início de jogo. Em nome de padaria e restaurante Dondoca. Grande Aritana, tá comemorando a família Valquíria Santos, o gol do Mecão. Na Rede Mais você vai encontrar melancia 75 centavos o quilo, mamão formosa 1,59 o quilo, cenoura 2,29 o quilo. Exmar Tavares, com menos de 5 minutos, Wallace pernambucano, bota o América na frente, importante esse gol no comecinho do jogo, Exmar. Verdade, Marcos, o melhor dos cenários, o América chega antes mesmo de atingir 4 minutos a fazer 1-0, tem toda a tranquilidade do mundo a partir de agora para desenvolver o seu jogo, para jogar em busca da vitória que praticamente lhe dá a classificação à próxima fase. Olha lá o time do Guarani, vai chegando com o André lá pela ponta, ele tem Badeari, corte a zaga, a bola volta, voltou, dominada pelo Mucuri, recolheu, foi pra cima do Renan, do Miseli, ganha a parada, Mucuri recolhe, prende bola, pressionado pelo Romarinho, tenta descida lá pela meia direita, campo de ataque do time cearense, entregando para o Dadaut, esse abre novamente jogo para o Mucuri, lá pela direita, já entrega, jogada empurrando para a esquerdinha, vai tentar na batida esquerdinha, bate, a bola passa sobre o gol do Vitor Paiva, foi pela linha de fundo. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 98. Dava um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos com 7 minutos, eu disse 7, eu repito, 7 minutos de bola rodando no primeiro tempo de jogo. No placar da Cachaça 51, sempre uma boa ideia. A Manco Rabin tem soluções completas para toda a obra. Multimédica, o Ligue 20-30-80-04. 1 para o América, o Wallace pernambucano, 0 para o Guarani. Com este resultado, a equipe do América chega aos 20 pontos na competição, se mantendo na primeira colocação. Segundo colocado para o Floresta do Ceará com 16 pontos. Terceiro colocado é o Salgueiro de Pernambuco com 13 pontos. Fechando ali o quarto colocado, a equipe do Afogados da Ingazeira do Pernambuco tem 10 pontos na competição. Marcos Lopes. Anunciando pra você de segunda a sexta-feira, 5 da manhã, tem o Café com Notícias. Olha lá, vem Igor do lado da grande área, vem de grande área, faz o levantamento pela boca do gol, chegou Renan Luiz, afasta de cabeça. Dividida de bola foi feita ali com o Mucuri, sobra ficou tocada pelo Renan Luiz, lá pelo lado esquerdo, já desafoga o perigo da grande área, intercepta no peitoral ali pela linha demarcatória da Dante. Ele bate no gramado, já mete bola pro Gleison, que vem dominando, tentava tocá-la pela direita, bola acaba perdendo-se pela linha lateral do gramado. Eu dizia pra você que de segunda a sexta-feira, às 5 da manhã, tem o Café com Notícias. Com Salatiel de Souza e Hugo Gomes, é o jornalismo da 98, começando cedinho pra você. Itália América vem descendo, Johnny, falta cometida em cima do Johnny, bola parada ali pela linha interlinha divisória do gramado, cobrada rapidamente a falta, Johnny é quem domina, recolhe, tirou do Tina, faz o giro para o Renan Luiz, pelo lado esquerdo, esse para o Felipe Guedes, é Felipe Guedes quem domina a linha de fronteiras, pressionado, deu errado, deu no pé da esquerdinha, meteu bola pro Luizão, Luizão tenta devolução, abrindo lá pela direita, Mucuri, bola comprida, acabou perdendo-se pela linha lateral. Arremesso lateral que favorece a equipe do América pela esquerda. O América vence o jogo por 1-0. 98, som do futebol. Clínica Lavínia Souza é especializada em terapia intensiva, pedia suíte e raçuí. Acesse o nosso Instagram, arroba Clínica Lavínia Souza. Fones 2226-3915 e 999-310271. Um dos maiores craques da história do América, o Souza tá ligado comigo, acompanhando o futebol aqui da 98, grande craque. A bola vem dominada ali pelo Mucuri, recolheu o Mucuri atrasando, a bola empurrando para o Gleidson, Gleidson é pressionado, ele devolve a bola aqui pelo campo intermediário do time do Guarani, que vem carregando, é Nildo, Igor vai escapando pelo lado esquerdo, o Nildo rompe na demarcatória, Nildo vai com a bola no pé, já faz a soltura, empurrou, jogou de taco no carro, o Cleiton na frente da grande área, ganhou, de marcou, show no pé direito, fez a batida para aqui, ali pra defesa do Vitor Paiva na pequena área, capixa. Chegou o atacante do Guarani, de fora da área ali, abriu espaço e foi logo batendo, passou no meio da defesa, goleiro Vitor Paiva estava atento para fazer a defesa, Mecão 1-0 no placar de Mutmelo. Fabiano Melo, que está sentado aqui próximo da cabine da 98, com uma lua dessas, Fabiano não tem como escapar de um chope depois do jogo. Olha lá, Luizão carregou, girou, bola meia lua de grande área, cobertura do Everton, bola ficou dominada pelo Cleiton na grande área, tenta o giro, fez a batida, toca no Everton, bola perde-se pela linha de fundo, escanteio para o Guarani pela esquerda, Jackson. Organização da defesa do América com rapidez, e foi o Cleiton, que no segundo lance aqui pelo lado esquerdo, chegou batendo, ovo desvio na defesa, é escanteio na cobrança, o Guarani. Viagem tranquilíssima no comando do nosso piloto Samuel Querido, que está acompanhando o jogo aqui com a 98. Escanteio para o Guarani do lado esquerdo, vem para a batida esquerdinha, faz o levantamento lá para a boca do gol, tentava da Daut, a sobra vem para o André, encheu o pé, bateu para fora pela última linha, desviou do Elias, escanteio novamente para o Guarani, agora pela direita. Chegou na hora certa o Elias Marcos para tirar a bola. E entrando no endereço certo, estava de frente para o gol, Elias tocou o desvio, e é o esquerdinha que bate tudo. Está indo lá do outro lado para a cobrança do escanteio. O árbitro paranaense está torrando no sol aqui do Ceará. Olha lá, já fez a cobrança esquerdinha, fechada, boca do gol, tapinha do Vitor Paiva, falta cometida. Ele deu pênalti. Ele deu pênalti do Vitor Paiva em cima do camisa 8, Gleidson, e amarelo pro goleiro do América, o Vitor Paiva e Jackson. O goleiro do América está sem acreditar, Marcos. E os jogadores também. Olha aqui o banco de reservas. Todo mundo questionando. Um lance que parecia muito mais falta em cima do goleiro do América. E ele saiu muito seguro, apenas para tocar na bola e dar um soco, para tirar do perigo. E o árbitro paranaense acabou marcando o pênalti. Olha, eu vou esperar que o Exmar Tavares tenha a possibilidade do recurso da imagem, porque eu fiquei na dúvida desse lance aí. Me pareceu inicialmente a falta em cima do Vitor Paiva. Quando tiver condições, aí o Exmar vai chamar, vamos ver quem é que cobra ali. O cara tá de costas, não tá de costas para cá para fazer a cobrança dessa penalidade. Vamos ver por eliminação, me parece que é o Mucuri que tá ali para cobrança. Vira pra cá, filho, pra gente ver quem cobra esse pênalti. É um defensor do América que na... Estamos com 12 minutos de bola rolando, 12 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, pênalti. E agora pintou mais amarelo, do Edmar. Amarelo ali pro Edmar. Camisa 3 do América por reclamação, leva amarelo. Marco, quem está próximo da bola é o esquerdinho, esperando parar ali todos os questionamentos para o árbitro autorizar a cobrança do pênalti. Muito bem, esquerdinha está ali para a cobrança do pênalti, o árbitro do Paraná deu o pênalti do Vitor Paiva, amarelo para o Vitor Paiva, amarelo também para o Edmar por reclamação. Após a cobrança de falta do pênalti, tem o Exmar Tavares aqui no futebol, com recurso, com retorno do monitor. Ajeitando para a cobrança de penalidade, esquerdinha, estamos na marca de 12, 13 minutos de bola rolando, tem a chance de empatar agora o time do Guarani de Sobral. O árbitro agora gesticula aqui com Paulinho Kobayashi, tomou distância o esquerdinha, ele vem na linha frontal de grande área, esquerdinha para cobrança da penalidade máxima, 13 de bola rolando no primeiro tempo de jogo, a chance do empate de lado, esquerdinha bateu pra bola, adivinha! Gol do Guarani, esquerdinha na cobrança de pênalti. Na marca de 13 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo, tomou de Santos esquerdinha, correu ali com precisão, com força, meteu bola para o fundo da rede. O detalhe do gol, eu quero ouvir do Jackson. Se tem bola na rede, tem jogador. O esquerdinha, Max, partiu para a bola com muita consciência, com muita firmeza, deu a pancada no canto esquerdo do goleiro Vitor Paiva, bateu forte para fazer o gol do empate na cobrança do pênalti, muito questionado. Na Rede Mais você vai encontrar melão japonês 1,25 quilos, cebola branca 1,9 o quilo. Rede Mais, se tem bola na rede, tem Rede Mais. Exmar Tavares, o monitor da 98, indica que foi pênalti ou não, Exmar? Ô Marcos, tem agarrão do defensor do América no atacante do Guarani, não foi o goleiro Vitor Paiva, não é? Tive a impressão que foi o zagueiro Edmar. Tem o agarrão, a bola já havia saído da cobrança do escanteio, estava portanto em jogo, na trajetória, e o árbitro paranaense, o Cristian Eduardo, marcou a penalidade máxima contra o América. É, ele deu o amarelo no primeiro momento, me pareceu ali pro Vitor Paiva, e depois ele veio a cá fora do gol e deu amarelo para o Edmar. E atenção, torcedor ouvinte de futebol! Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Aqui, estádio do Junco, 15 minutos. Eu disse 15, eu repito, 15 minutos de bola rodando o primeiro tempo de jogo para a padaria e restaurante Dondoca. A sua opção de qualidade para café, almoço e jantar na Copada em Nova Parnamirim, fone 22268650. A LG Energia Solar, vale com Álvaro e saiba como reduzir a conta de energia em até 95%. Ligue 98 13 75 25. Espaço Farma, a sua farmácia de manipulação e Natal, suplementos e fórmulas manipuladas, Avenida Rodrigues Alves, no Tirol. Um para o Guarani, esquerdinha de pênalti, um para o América, o Wallace pernambucano. Com este resultado de empate, o América chega aos 18 pontos e se mantém na liderança da competição. O Floresta é o segundo colocado com 16 pontos, Salgueiro 13 pontos, terceiro colocado, quarto colocado para a equipe do Afogados da Ingazeira. Ouvindo o som do futebol da 98, estava feliz a jornalista Ana Karina Castro, que agora está confiante no desempate a favor da equipe do América. De segunda a sexta, meio-dia, tem 12.98 com Ana Karina, Thiago Rebolo, mais jornalismo para você com a qualidade da 98. A bola desafogada pelo Marcelo, acabou perdendo-se pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a equipe. É do América porque bateu por último ali no André. Exmar Tavares, 16 e bola rolando o primeiro tempo. Uma a um o jogo aqui no Junco. Te agrada ou te aborrece, Exmar? Olha, o América não soube tirar partido da vantagem construída muito cedo, com 3 minutos e 30, fez 1-0, mas a partir de então abriu mão de continuar jogando. Desse terceiro minuto e meio em diante até o gol do empate, só o Guarani jogou, teve a penalidade, empatou o jogo e agora o América está saindo um pouquinho para outra vez tentar atacar o time da casa. A bola tocada no setor defensivo do time do Guarani, de cara ali pela linha demarcatória com o Luizão, que tentava abertura pelo lado esquerdo, ela acaba perdendo-se pela linha de lado, tiro lateral para o Mecão, ajeitando pro lateral aqui o Everton Silva pela direita, próximo da linha divisória do gramado. Johnny tá posicionado como ele prefere, tocada de bola pela direita pro Wallace pernambucano. Nilo tira, tenta Johnny a recuperação, recuperou, perdeu na segunda vez, a bola pro Cleiton, Cleiton liga, a bola já tocando, onde tá o Mucurimo, ele toca, jogo para o esquerdinha, afasta o perigo, Marcelo, recuperação do Cleiton, lutou com Elias, Elias ganha a vantagem, Elias vai se embora com ela girando pela direita, campo de frente, Johnny, se manda Johnny, vai se embora carregando pra cima da marcação do contrário, parou, fez o treco de bola, Johnny, ele vai levando lá pela meia, fez o giro, frontal da grande área pro Romarinho, limpou a marcação do Cleidson, pode bater, tocou pro Johnny, se projetou ele, é o Elias pra cima da grande área, foi desarmado já pelo jogador que é do China, a bola recuperada pelo Everton Silva pela direita, deu bola pro Elias, Elias domina, tenta o levantamento, bateu em cima do Everton Silva, a chave ficou dominada pelo Igor, bateu no Elias, volta pro Elias novamente, na ponta direita, a bola acaba correndo demais, ela foi pela neve, foi um escanteio para a equipe do América pela direita, Jackson. O Elias foi para abafar, conseguiu da disputa de bola ali, que houve um desvio no jogador da equipe do Guarani, no Igor, e é escanteio para o América. Foi daí que saiu o primeiro gol do time rubro. Priscila Chacota esperando o gol do América lá em Parnamirim. Ajeitando Elias, aqui vem na cobrança o Romarinho, na cobrança do escanteio, pelo lado direito faz o levantamento para a boca do gol de soco, tido o Adilson, afasta o perigo, sobra bem dominada pelo Elias, lá pelo lado esquerdo do bico de grande área, recolhe Elias em cada marcação do André, para Elias, Elias tem que tocar pro Renan Luiz, Renan Luiz sendo a abertura de jogo lá pelo lado esquerdo, carrega Renan Luiz, rende a lateral do gramado, passou de passagem pelo André, levou na linha, faz o levantamento, chegou de cabeça, por ali, bala assim pelo tabucão, a bola acaba saindo pela linha de fundo, tiro de meta pelo goleiro Adilson Jackson. Sabe fazer muito isso e bem, o Alisson cruzou de muito forte, bola passou um pouco longe ali do goleiro Adilson, mas chegou muito bem pelo lado esquerdo, mais uma vez o time do América, 1-1 no placar da 98 da Clínica Lavínia Souza. É o América, é o time do Guarani que vem recolhendo com o André lá pelo lado direito do campo intermediário, prefere tocar de bola na frente da grande área pro Nilo, é Nilo quem domina, quem prende bola Nilo, Igor vai abrindo aqui pelo lado esquerdo, o Nilo toca a jogada, tentava ligação aqui no comando completo, a sobra ficou dominada pelo Igor, ganhou do Everton Silva, ponta esquerda, vai tentar o levantamento na grande área, tirou de cabeça da linha de mar, bola vem para o Felipe Guedes, chegou o Romarinho, vê da proteção, falta cometida em cima do Romarinho ali, apontou o árbitro, exatamente, foi falta do camisa 10, o esquerdinho em cima do Romarinho, marcada pelo árbitro Jackson. no momento que tentava sair para dar velocidade da defesa ali para o meio-campo, chegou fazendo a falta. E é o América que está com a bola 1-1 no sul do futebol. E atenção, torcedor ouvinte de futebol! 98. Dá bom tempo para a bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos com 20 minutos, eu disse 20, eu repito, 20 minutos e bola rolando no primeiro tempo de jogo aqui no Estádio do Junco para a Clínica Lavínia Souza, especializada em terapia intensiva. Acesse o Instagram, @ Clínica Lavínia Souza, fones 22-23-39-15 e 999-31-0271. Cachaça 51, sempre uma boa ideia. Um para o Guarani, um para o América. Resultados da nona rodada na fase de grupos no grupo 3. No sábado, no Barretão, Globo empatou com Floresta em 1-1. Também no sábado, o Salgueiro venceu o Campinense pelo placar de 2-0. O Atlético de Cajazeiras venceu em casa no Estádio Perpetão. Às 16 horas do domingo, o Afogados da Ingazeira. E fechando a rodada, Guarani e América, aqui no Som do Futebol, vão empatando em 1-1. Anunciando para você de segunda a sexta-feira, 18 horas, tem o Repórter 98 conferindo o fim da Alexandre Mulatinho, o Danilo Zay e o Cristiano Medeiros. A bola vem dominada pelo Guarani da pela direita, vem carregando o Mucurici, manda, vai-se embora, vai fechando na frente da grande área, bateu no Marcelo Melo de grande área, aparece o Everton Silva. Desafoga o perigo, continua o Everton Silva, da Dalt tenta recuperar de cabeça, ele mete bola pela linha de lado, tiro lateral, arremesso lateral que favorece a equipe do América. Lá pela esquerda, Elias já tá ali pelo manuseio, vai chegando o Renan Luiz também. 98. O Som do Futebol. Padaria e Restaurante Dondoca, a sua opção de qualidade para café, almoço e jantar. Siga nosso Instagram, @ Padaria e Restaurante Dondoca, na Copab, em Nova Parnamirim. Fone 2226-8650. Aldemir Faustino tá em QAP comigo acompanhando o futebol da 98, tá de olho na televisão, sem volume a televisão do Aldemir Faustino, som da 98, tá nas alturas. A bola do Vitor Paiva tentou girar aqui pro Everton Silva, chegou tirando, afastando o perigo, Cleiton, a bola acaba perdendo-se pela linha lateral do gramado. Arremesso lateral do América, pela direita daqui pela batida, o jogador camisa 2, que é o Everton Silva, é o América do Leonardo Bezerra que tá empatando o jogo por aqui, bola com Johnny, Johnny tentava devolução para o Everton Silva, deu errado, a bola acabou saindo novamente pela linha lateral, é tiro lateral para a equipe do Guarani. 98, Som do Futebol. Não tem plano? Tem Multimedical. Ligue 2030-8004 ou pelo WhatsApp 98191-7077. Leidson vem dominando pelo time do Guarani, lá pela direita, campo intermediário, entregando bola para o André, que devolve para o Dadalto. Dadalto faz o levantamento do comando, de zagueiro para zagueiro, bola ficou de graça com Marcelo, Marcelo para o Felipe Guedes, Felipe Guedes pelo campo médio, liga para o Edmar, tá pedindo o Everton Silva ali pela direita, campo intermediário do América, tenta se mandar o Everton Silva, inverte o carro, vai tentar... que é isso, Everton Silva? Pra quem? Dadal de tira, a bola vem ali onde tá colocado de cabeça, o Mucuri, Mucuri atrasando, bola pro André, André ganhou do Everton, do Alas Pernambucano, já mete o jogo para o Mucuri, Mucuri empurrando pro Cleidson, lutou pra cima dele, Felipe Guedes protege Cleidson, Cleidson para o André lá pela direita, tenta a ligação de bola, tá buscando o Mucuri, a parada de cabeça já o Marcelo, Marcelo para o Renan Luiz, passe errado, a bola ficou dominada pelo Cleidson, se manda, Cleidson vai se embora com ela, vai carregando na frontal de grande área, faz a ligação de jogo, mete pro Cleidson, ele domina, prende, bola pro Esquerdinha, esquerdinha dominando, são três americanos, tá marcado, protegeu bem o esquerdinha, deu bola para o Igor pelo lado canhoto, ele ganha do Romarinho, tirou do Johnny, devolve o jogo aqui pelo campo intermediário para o Nilo, é Nilo quem domina a bola, Nilo jogando para o Dadalt na pela direita da roda gigante do gramado, se manda o Dadalt, vai se embora com ela, rompe demarcatória para o Mucuri, Mucuri quem domina, prende o Mucuri, fez o breque de bola, protegeu do Elias, atrasando pela roda gigante do gramado, novamente a bola para o Nilo, Nilo abre o compasso pelo lado esquerdo para o Igor, é Igor quem domina, Igor mete o jogo aqui para o Clayton, desarmado pelo Everton Silva, recuperação feita já, falta, foi falta cometida ali em cima do Johnny, camisa 10 na cara do árbitro, falta marcada, Jackson. Tá muito bem marcado o Johnny, quando ele tentou dominar a bola, inclusive ela vinha na altura da cabeça, chegou ali o Cleiton para fazer a falta, evitando o ataque do América pelo lado direito, e mais uma vez, Marcos, pode olhar, Vitor Paiva, ele fica jogando aqui como líbero, hoje ele tá tendo essa liberdade. caminhando para 25 de bola, rodando no primeiro tempo do jogo. Lá vem o América lá no canhoto, bola de Romarinho. Romarinho fez a proteção, ganhou a parada. Romarinho deu bola curtinha, ficou dominada pelo Gleidson. Gleidson para o Luizão, olha o Guarani chegando. Luizão girou para o Gleidson lá pela ponta direita. A cobertura é feita pelo Marcelo. Marcelo leva a bola pela linha lateral do gramado, desafoga o perigo, metendo bola de graça. Pegou tocada ali pelo André, adotou com ele. Renan Luiz, Renan Luiz, toma ali, encomenda, já mete bola para o Romarinho. Tinta ali o Mucuri, ele mete a bola pela linha lateral do gramado. E atenção, torcedor, 20 de futebol. 98. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Aqui estádio do Junco, 25 minutos, eu disse 25, eu repito, 25 de bola rodando no primeiro tempo de jogo. Para Banco Vavim tem soluções completas para toda a obra. Multimédica, o Ligue 20-30-80-04. E para Padaria e Restaurante Dondoca, a sua opção de qualidade para café, almoço e jantar na Copada em Nova Parnamirim. Um para o time esquerdinha de pênalti, um para o América, o Wallace Pernambucano. youtube.com/98FM Natal, vai lá e se inscreve no nosso canal, na Copada. A Isabel tá pertinho da padaria Dondoca, tá torcendo pelo Mecão aqui no som do futebol da 98. O Batista em Riacho do Brejo é mais um que se liga aqui. Professor André Marrom tá ligado no som da melhor. Yuri Rocha comandando tudo no nosso YouTube. youtube.com/98FM Natal. Aqui parada para hidratação, parada para hidratação aqui no estádio do Junco. Jogadores de América e do Guarani de Sobral aproveitam, ouvem os técnicos Paulinho Kobayashi, Maurinho, comentarista da 98, Exmar Tavares, e o jogo, Exmar. Ô Marcos, nós tivemos dois momentos na partida. O primeiro momento em que o América faz muito cedo o seu gol, 1-0, um cenário extremamente favorável ao time americano, tirando todo o peso e toda a responsabilidade do começo do jogo. Até 13 minutos, daí até 13 minutos, quando o América abre mão de continuar jogando e atacando. Naquele intervalo só dava o Guarani de Sobral, até que houve o agarrão dentro da área. A arbitragem paranaense marcou a penalidade máxima e o Guarani empatou. De repente, o América voltou a entrar no jogo, voltou a se soltar dentro da partida, a atacar e a dividir com o seu adversário as ações deste primeiro tempo. Portanto, esse recuo, essa forma retraída de atuar do time americano do quarto minuto até o 13º foi realmente determinante para o crescimento do Guarani e para a chegada ao empate de partida. Imagino que agora o América vai tentar a todo custo, não é? Jogando futebol e fazendo um enfrentamento de igual para igual, tentar a vantagem do placar outra vez. Foi realmente inexplicável essa retração, a não ser que a temperatura esteja tão alta e que o América tenha sentido tanto o começo deste jogo. O som do futebol. Elker Natan em Jardim de Angicos, assistido pelo monitor e ouvindo pela 98, tá mandando um alô para o grupo de WhatsApp Povo Mecão. Rapaziada ligada comigo acompanhando o futebol da 98. O João tá lá em Parnamirim também acompanhando o futebol pelo aplicativo. Tá todo mundo ligado? Cadu Noronha tá dizendo que lua, hein? PQP. É, Cadu Noronha. Não é fácil não essa lua, viu, Cadu? 40 e tantos aí, é. Sensação térmica. A bola rolando lá do canhoto, Romarinho toca para o Wallace Pernambucano. Ele faz o pivô, rolou bola lá ali, tentava a penetração na grande área do Elias. O corte é feito já pelo Dadaunt. A cobertura feita cá no setor defensivo americano pelo Edmar, que tirou do Luizão, atrasando para o Marcelo. De cabeça para o Felipe Guedes, protegeu Felipe Guedes. Apareceu o Renan Luiz lá pelo lado esquerdo. Renan Luiz encarregando pelo campo médio do time do América. Placar de 1-1 por aqui. Carregando Edmar, se manda Edmar, vai se embora com o Everton Silva. Pela direita apareceu Augusto. Augusto domina a roupa e demarcatória. Augusto, marcado pelo Cleiton. Augusto vai carregando. Augusto botou na frente, tira Cleiton. Ele mete bola curtinha, tentava recuperação. Recupera o Everton Silva. Ele prende aqui com três cearenses a marcado. Ele faz a batida de bola. O Everton Silva em cima do Cleiton. Uma bola perto e pela linha lateral do gramado. Arremesso lateral que favorece o América pela direita. É lateral do Mecão na direita. Tá ali o Everton Silva pra batida. Tá todo mundo marcado. Caminhando pra 30 de bola, rolando o primeiro tempo de jogo. Lateral cobrado. Bola vem pro Wallace Pernambucano. bico da grande área, fez o pivô, ganhou o balanço pernambucano, na direita tentava o Black pra cima da marcação, ele foi derrubado, é falta cometida em cima de Wallace pernambucano, na lateral da grande área, entre a lateral de área e a linha de fundo pela direita, Jackson. Muito mais da experiência do Wallace pernambucano, que ele dominou, ele lutava na marcação, ele já dominou girando e achou um pouquinho de espaço para tentar fazer o cruzamento, quando foi tocado, foi logo caindo para ganhar a falta pelo lado direito. E é um bom momento, o Romarinho tá próximo da bola, tá chegando ali Dione, quem sabe, viu, Marcos, muito bom, de, ali bem próximo da área. Na lateral de grande área, pela direita, da lateral de área, linha de fundo, pertinho da lateral de área, tá ali Romarinho, ele vai pro agito, sabe que no agito não tem favorito, quem sabe agora torcedor americano, Abraão Sarmento tá ligado na 98 aqui em Sobral, ajeitando o Romarinho, fez a batida, bateu em cima da barreira, toque de mão, pênalti. Que foi aquele ele tá dando toque de mão, mas falta ele sinalizar, Marcos, ali pra marca do pênalti. Tá dando o cartão amarelo. É, tá dando amarelo, tava na área o cara, tá ali pênalti. Ele tem dificuldade na sinalização imediata do lance, mas o pênalti aí pro América, o cara que tava na barreira dele acabou botando a mão na bola na grande área e pênalti. Ele deu o pênalti, Marcos, o Wallace pernambucano já está com a bola, ele deu o pênalti e avisou para os jogadores que deu o pênalti, mas ele tem que sinalizar, apontar para a marca do pênalti, mas daqui já deu visivelmente para ver que o lance já era mesmo de pênalti. O América tem a chance de marcar o segundo gol para a alegria do torcedor do Mercão, o Marreiro, lá de Felipe Camarão, que é o motorista da Secretaria de Esporte e Lazer, do secretário Cláudio Porfiro. Sou mais você, no primeiro tempo do jogo, o Wallace pernambucano vem pra cobrança do pênalti, pode fazer o segundo dele no jogo. Estamos bom primeiro tempo, tá lá o Gleidson, vai lá conversar com o goleiro Adilson, passa lá uma força positiva pro Adilson, o Wallace pernambucano tá nem aí pra isso, mãos na cintura, tomou distância o Wallace pernambucano, ele pode ampliar para o América, pode fazer o segundo dele no jogo, tá bum a bum aqui, o Wallace pernambucano na cobrança de pênalti, pra bola, capricha o Wallace que a galera te leva no coração, autorizado pra bola, o Wallace pernambucano bateu, adivinha! Capixaba, se tem bola na rede, tem Rede Mais. Com muita tranquilidade, o artilheiro do América, o Wallace pernambucano, partiu pra bola, Adilson caiu para o lado esquerdo dele, e o Wallace pernambucano meteu do outro lado, e a bola ainda tocou um pouquinho na trave, pegando no canto da rede, não tinha quem pegasse. Que gol importante! Experiente Wallace pernambucano, mais uma vez na cobrança de pênalti, marcando o segundo gol do Mecão. Em nome da Rede Mais, o América está na frente mais uma vez. Na Rede Mais você vai encontrar melancia 75 centavos o quilo, mamão formosa 1,59 o quilo, cenoura 2,29 o quilo, Edmar Tavares caminhando para 34, o Wallace pernambucano faz o segundo dele, o segundo do América, bota o Mecão na frente de pênalti, 2-1 para o América, qual é a do jogo, Edmar? Verdade. verdade, o América voltou a jogar, voltou a entrar na partida, diferentemente daquele intervalo entre o quarto e o décimo terceiro minuto, quando abriu mão de continuar jogando e proporcionou o crescimento do time da casa, o Guarani de Sobral, que chegou ao empate de partida. De repente, fazendo 2-1, não pode, não deve voltar àquela mesma situação anterior, ou seja, permitir outra vez que o controle da partida fique nas mãos do time adversário. E atenção, torcedor ouvinte de futebol! Dá bom tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos com 35 minutos, eu disse 35, eu repito, 35 minutos de bola rodando no primeiro tempo de jogo. Aqui sobra o estádio do Junco. AMG Energia Solar, fale com o Álvaro e saiba como reduzir a conta de energia em até 95%. Ligue 988-1375-25. Espaço Farma, sua farmácia de manipulação em Natal. Suplementos e fórmulas manipuladas, Avenida Rodrigues Alves do Tirol. Clínica Lavínia Souza, especializada em terapia intensiva. Acesse o Instagram, arroba Clínica Lavínia Souza, fones 22, 26, 39, 15. 2 para o time do América, o Wallace Pernambucano, 1 para o Guarani Esquerdinha. Com este resultado de vitória, o América volta aos 20 pontos e se mantém na liderança da competição. O Guarani de Sobral tem 8 pontos e é o Lanterna. youtube.com/98FM Natal, vai lá, se inscreve no nosso canal e confere também a transmissão de Guarani América. Marcos Lopes. Aqui na 98, anunciando para você de segunda a sexta-feira, 19:30, tem o Tocando a Bola, a mesa redonda de maior audiência no Rádio Esportivo do Rio Grande do Norte. Hoje a apresentação do Dionísio Teda. A bola vem tocada pelo Igor, desafoga o perigo da grande área do Guarani. Tenta a ligação de bola com o jogador, que é o Luizão, de dano de cabeça, passou Renan Luiz. Ele mete bola para o Johnny, campo de ataque. Johnny encontrou espaço com Augusto. Augusto metendo para o Elias. Elias revolve para o Augusto lá pelo lado canhoto. Augusto vai para cima da marcação do André. Olho no olho com o André. Tentava passar de bola, ficou dominada pelo Renan Luiz na ponta canhota, recolheu o Renan, faz o levantamento pro Johnny, bateu, adivinha! Na marca de 37 minutos e bola rodando no primeiro tempo de jogo. A bola acreditada, Augusto do Renan Luiz foi na linha de fundo, meteu. A bola sobrou ali pro Johnny, meteu pro fundo da rede. E na marca de 37 minutos e bola rodando no primeiro tempo de jogo. O Adilson Platin já era. O Johnny foi direto pra galera. Levanta, torcedor americano. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito, Johnny. O 10 prendendo uma camisa no mecamo, Johnny. O baixinho, bom de bola, é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol, eu quero ouvir o Jackson Capixaba. Se tem bola na rede, tem rede mais. Na jogada pelo lado esquerdo, o Renan Luiz cruzou e vinha forte. Sabe aquela bola que o atacante chega sem medo de errar? Foi como o Dione fez, ele deitou um corpo de bate pronto, pegou na veia, chute forte, um foguete. Quando a Dilson observou, ela já estava estufando a rede, marcando o terceiro gol do América. Que golaço, aqui em Sobral, no estado do Junco, para a alegria do Célio Aquilo, que está vibrando com o gol do América. Na Rede Mais você vai encontrar cenoura 2,29 o quilo, melão japonês 1,25 o quilo, cebola branca 1,9 o quilo. Exmar Tavares depois vai passar lá na Rede Mais, mas antes ele analisa, ele avalia. Que golaço do Johnny, que jogada bonita do América e que pintura de gol do Johnny, Exmar. Ô Marcos, fundamental que o América tenha continuado a jogar depois que fez o 2-1, diferentemente do que havia ocorrido quando fez 1-0 e abriu mão e retraiu e chamou o Guarani. Agora não, o América continuou jogando, continuou insistindo, persistindo, usando os dois lados do campo, mais um pouco o lado direito com Everton Silva, também o esquerdo, de onde saiu muito bom cruzamento do Renan Silva, do Renan Luiz, para a excelente finalização de Dione no bate-pronto inapelável para o goleiro do Guarani. Um placar que tranquiliza muito mais o América dentro do jogo. A galera do 13 da Vila, na Rua Santo Apolo, no bairro de Ser Rosado, acompanhando o futebol aqui da 98. Estamos caminhando para a quadra de bola, rodando no primeiro tempo do jogo, está 3-1 do Mecão. A bola vem tocada pelo time do Guarani, que não se entrega, carrega Mucunila pelo lado direito, entregando o bola de trás, colocado o Gleidson, esse mestre para o André, de calcanhar, tentava metida para o Mucunila ali pela ponta direita, chega o Marcelo pelo meio do caminho, acaba tocando bola pela linha lateral do gramado, arremesso lateral que favorece a equipe do Guarani. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Dava um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. 40 minutos, eu disse 40, eu repito, 40 minutos e bola rolando no primeiro tempo de jogo aqui no estádio do Junco em Sobral. Para a Cachaça 51, sempre uma boa ideia. A Mango Vale tem soluções completas para toda a obra. Não tem plano, tem multimédica, o Ligue 20-30-80-04. O América tem 3, 2 o Wallace Pernambucano, 1 de Johnny. O Guarani tem 1 esquerdinha. youtube.com/98FM Natal, se inscreve no nosso canal. É o terceiro gol do América aqui no Som do Futebol da 98. Curtindo o Som do Futebol da 98, o Sid Clay tá feliz, é motorista das Reunidas, lá da linha 07, torcendo aqui no Som do Futebol. De segunda a sexta-feira, 5 da manhã, tem pra você o Café com Notícias com Salati, Aldo Souza e Hugo Gomes. Nem cadeia em conexão com a 98. A Rádio Goianinha, Tadeu Madruga, Rádio Educativa, Professor Batista, Vite São Gonçalo, Toninho Fonseca. Galera toda em cadeia com a gente no futebol aqui da 98. A M Energia Solar, Espaço Farma, Clínica Lavínia Souza e Padaria e Restaurante Dondoca. Assinando conosco o futebol da 98 nesta terça-feira quente aqui em Guarani, Sobral. A bola afastada pelo Nildo, recuperada pelo Felipe Guedes, dentro do Everton Silva, ele prensado ali com o X na camisa 5, sofreu a falta, falta em cima do Everton, rende a lateral do gramado pela direita, campo de ataque do Mecão, Capixa. Foi até um pouco com medo, Everton Silva na jogada pela direita, evitou, mas veio um pouco forte ali com o pé alto China, pra fazer a falta, mas quem tá ouvindo a 98, um potiguar que mora aqui em Sobral, o Abraão Sarmento, tá torcendo e vibrando com o América. Márcio Macedo tá ligado comigo em Natal, é torcedor do América, ouvinte da 98. A bola tocada pelo Vitor Paiva aqui no setor defensivo do time do América, girando lá pelo cansado canhoto do Marcelo, caminhando para 42 e o bola rolando, etapa inicial de jogo, tá 3-1 pro time do América. Marcelo devolve a bola onde tá colocado o Vitor Paiva, é Vitor Paiva quem domina, quem prende bola aqui pelo campo intermediário, ele faz soltura lá pelo lado, o canhoto vai tentar ligação de bola com o Renan Luiz, acabou tirando de cabeça o André, o André bola acabando pela linha lateral do gramado, tiro lateral para o América. 98, som do futebol. Padaria e Restaurante Dondoca, a sua opção de qualidade para café, almoço e jantar. Siga nosso Instagram, @ Padaria e Restaurante Dondoca. Na Copab, em Nova Parnamirim. Fone 2226-8650. Esta semana, Jackson Capixaba e eu temos duas visitas aí importantíssimas. Uma lá no Álvaro da AMG Energia Solar e outra lá no pessoal da padaria e restaurante Dondoca. A bola vem dominada pelo Marcelo aqui pelo campo intermediário do time do América. Já despacha a bola pela direita, tentando a ligação com o Everton Silva, tirou de cabeça Igor. A recuperação do Edmar no setor defensivo do América, batendo em cima do Pisão. A sobra vem com o Romarinho. Romarinho tentava dar de calcanhar, estava marcado e pressionado pelo Clayton. Por aqui a bola bateu no Clayton, tiro lateral que favorece a equipe do América. 98, som do futebol. Você pode economizar até 95% do valor da sua conta. Fale com Álvaro da AMG Energia Solar e saiba como reduzir a conta de energia. Ligue 98813-7525. Gustavo Gurgel tá ligado comigo, é torcedor do América na sintonia do futebol da 98 e tá contando, levanta, levanta, levanta. Ele disse que foram 17 no último gol. Vai contabilizando aí, Gustavo Gurgel. A bola dominada pelo Nilo aqui no setor defensivo do time do América, girando bola para o Igor. Ele domina, recolhe, pressionado pelo Johnny. Roubada de bola do Johnny, meteu a limpa do Wallace pernambucano, sem fio, Elias. O Wallace pernambucano girou para o Augusto, quem sabe agora. Recolhe o Augusto, fez a batida. Augusto fraquinho para a defesa do goleiro Adilson Capixaba. Apareceu no jogo Augusto. Agora o Wallace pernambucano muito consciente e só fez ajeitar. Garoto vinha com a perna esquerda para bater, que era boa. O goleiro estava bem colocado e fez a defesa. Está muito bem o América. 3-1 no placar de Cachaça, 51 e a Manco Vave. 44-44, estamos indo aqui para a reta final do primeiro tempo de jogo, de uma vitória consistente do América, 3-1 do Guarani. A bola do Igor tentava o levantamento, carimbou em cima do Johnny, perde-se pela linha lateral do gramado, cobrado lateral, bola bem carregada ali pelo Clayton, ele tentava ligar o esquerdinho do comando, tira dali o Edmar. Edmar já deu para o Augusto, Augusto dominou, roda gigante do gramado, entregando para o Elias, fez o breque de bola, escapou, foi pego ali pelo André, foi falta do André em cima do Elias ali próximo da roda gigante do gramado. 44-50, vai subir a placa de acréscimo aqui no estádio do Junco. Vamos para o final do primeiro tempo de jogo, até aqui de 3 para a equipe do América, 1 para o Guarani. Lembrando que toda a história do jogo será feita no Tocando a Bola de hoje à noite. Terminando o futebol aqui da 98, nós vamos direto para o Forrozão 98. A bola com o Vitor Paiva, tentava o giro lá para o baixinho. Elias subiu com o meio, o André fez o corte. A recuperação do Renan Luiz, mas não tem ninguém do América. A cobertura, a bola fica tocada pela esquerdinha. Se manda a esquerdinha para cima do Felipe Guedes, recolheu a esquerdinha. Pressiona o Felipe Guedes, esquerdinha para, faz o breque de bola pelo lado esquerdo, próximo do bico da grande área, já vem carregando pela meia, entrega a bola para o Mucuri, Mucuri foi desarmado, Romarinho, toque de mão ali do Romarinho, na frente da meia lua de grande área, Jackson. Na disputa de bola com o Muricy, camisa número 7, tocou até a meio que sem querer no Romarinho, mas como o árbitro estava bem em cima do lance, mudou um pouco a trajetória da bola, ele acabou dando a falta. O auxiliar levantou ali a placa, mas eu confesso que eu não vi a luminária acesa, para saber quantos minutos ele deu ali de acréscimo. Contra o sol fica complicado. Contra o sol é triste, é complicado. Tá sem pilha, viu? Eu acho que tá sem pilha. 46 e volta rodando, cobrança de falta pelo time do Guarani, fazendo a batida frontal da meia-lua de grande área. Na ponta de uma esquerdinha tá posicionado também um Bucuri, camisa 7. Esquerdinha que vem pra batida, barreira do interior da meia-lua de grande área. 46 e futebol, primeiro tempo, 3-1 pro Mecão. Dali pra bola, esquerdinha fez a batida, subiu demais, foi pela linha de fundo, apenas um tiro de meta para o América. Chegou batendo muito bem o esquerdinha de fora da área, deu a pancada. Goleiro do América, Vitor Paiva, foi na bola para conferir, porque quando ela passou da barreira, parecia que ela ia realmente no endereço do gol. É tiro de meta para o América. Petrúcio, Petrúcio Aquino, tá ligado aqui na 98 FM. 98, som do futebol. Espaço Farma, a sua farmácia de manipulação em Natal. Suplementos e fórmulas manipuladas. Avenida Rodrigues Alves, 1278 Tirol. Fone 3201-9423. Lá vem descendo o time do Guarani pelo lado canhoto, bola vem dominada pelo Cleiton, fez o breque pra cima do Johnny, devolve bola pro Igor, ele prende aqui pelo lado esquerdo, faz a evolução lá pela direita, campo intermediário, ele tá colocado da Dauti, rompe demarcatória, já serve o jogo para o André na ponta direita, André marcado ali pelo Elias, é um tapinha de bola, empurrando para o Mucuri, Mucuri fez o breque pra cima do Romarinho, ganhou a parada Mucuri, aperta o Romarinho, Mucuri protege bem a bola, faz a evolução para o Dadauti, Dadauti domina lá pela direita, faz inversão pela ponta esquerda, tá buscando a penetração aqui do jogador, que é o Igor, aparece bem na jogada, o Johnny tocando de cabeça pela linha lateral do gramado. 98, som do futebol. Clínica Lavínia Souza é especializada em terapia intensiva, intensiva pediaço e terra suí. Acesse o nosso Instagram, arroba Clínica Lavínia Souza. Fones 2226-3915 e 999-310271. Desce o Guarani do lado direito, bola dominada pelo André, André tocando, está colocado o jogador que é o Gleidson, Gleidson para o Mucuri, Mucuri se manda com ela, já entregando o jogo pro China, é China quem protege do Romarinho, tem que devolver onde começa o jogo de futebol pro Nilo, o Nilo faz a ligação da pela ponta direita, tá buscando o jogador do André, levantou de primeiro na grande área, intercepta bem a parada Marcelo, quando levanta o braço, o árbitro distingue jogo. Botafogo. Fim de papo no primeiro tempo. De 3 para o América, 2 o Wallace Pernambucano, 1 do Johnny, 1 para o Guarani Esquerdinha. Reportagem 98 com exclusividade aqui no Junco. Está perdendo de 1-0, aliás, que está vencendo de 3-1 e o Guarani que está perdendo, mas que é insistente. Foi nessa jogada pela direita, chegou ali com muita moral o Marcelo. E agora os jogadores do América estão vindo aqui para próximo do vestiário ali do banco de reservas. Acho que o América vai ficar por aqui para não descer para esse clima abafado lá do vestiário. Do outro lado ali uma conversa dos jogadores do Guarani que foram surpreendidos pelo América. Como bem disse o Edson Tavares, o time do América deu uma caída, mas acendeu no jogo. Olha o cumprimento ali do Everton, mostrando a união do grupo do América. Saiu aqui do banco de reservas para cumprimentar o titular Vitor Paiva. O América vence, fazendo grande jogo aqui em Sobral, no estado do Ceará. O som do intervalo. 15:49 aqui no som do futebol da 98. A equipe do América vai vencendo 3-1 fora de casa o Guarani de Sobral na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D em sua fase de grupos. CYD 517. FM no teste limitada. 98,9 MHz. Uma empresa do grupo Dial Natal. Uma empresa do grupo Dial Natal. 15:50, daqui a pouco tem um comentário de Exmar Tavares a respeito do primeiro tempo, América 3, Guarani de Sobral 1, aqui no som do futebol da 98. Agora nós vamos circular aqui no som da melhor. Diretamente da Hyundai Vini Marinho na ação do Outubro Rosa, trazendo muitas informações para você, ouvinte 98. Boa tarde mais uma vez, Vini. Fala, Manfredini. Boa tarde para você, meu irmãozinho. Boa tarde mais uma vez pro 2098. Nós estamos aqui sim na Oriente Hyundai, aqui na BR-101, logo depois aqui da saída da Bel Cabral. Você vai passar por aqui, vai aproveitar nessa tarde incrível, gente. A campanha que a 98 tá fazendo, o grupo Dial Natal junto com a Jovem Pan Natal, é a campanha Um Toque que Salva. Nós estamos aqui na Hyundai Oriente fazendo essa campanha maravilhosa, recebendo você, minha amiga, você, meu amigo, que tá agora querendo comprar o seu Hyundai 0 quilômetro, e mais do que isso, tá querendo fazer uma benfeitoria, tá querendo agora nesse momento trazer algum alento, alguma paz para as pessoas que estão passando por uma situação tão difícil que é lidar com um câncer de mama. Nós estamos convidando você, minha amiga, que agora tá com aquele cabelão grandão, sabe pra quê? Pra poder cortar o seu cabelo, é isso mesmo. Nós estamos aqui com a equipe da Casa Rosa e com a Fátima Cabeleireira, que vai dar aquele trato no seu cabelo, cortando bem bacaninha do jeito que você quer e ainda podendo doar para as pessoas que estão precisando nesse momento de cabelo e contribuindo muito mais com a autoestima de todas as mulheres que nesse momento estão passando por uma situação tão difícil. Além disso, você vai contar com uma especialidade incrível da Hyundai Oriente, que é desconto. É isso mesmo. Presta bem atenção, para você que trazer, para você que trouxer agora, aliás, você que vai trazer, na verdade, um lenço e deixar aqui na Hyundai Oriente para essa campanha Um Toque que Salva. Sabe aquele lenço que as mulheres usam na cabeça? Pois é, então você vai trazer um lenço como esse, vai ganhar R$1.000, um voucher no valor de R$1.000 na compra do seu Hyundai, gente. É uma oportunidade incrível que a Hyundai Oriente tem para você. A Vênus, Egipe e a Unimed Natal estão conosco também nessa parceria. O grupo Dial Natal, Jovem Pan 98, estamos aqui na Oriente Hyundai, BR-101, logo depois aqui da saída da Abel Cabral, à sua direita, saindo de Parnamirim para Natal, aqui na marginal da BR-101, é só você passar por aqui e aproveitar. Estamos por aqui com a nossa ação da 98 e meu parceiro Manfredini, ó, continua com o som do futebol, que a gente vai continuar por aqui e vai aguardar pela visita maravilhosa daquela mulher ou daquela pessoa, daquele homem que esteja aí querendo doar o seu lenço, ou da mulher que tá querendo doar o seu cabelão grande para poder colaborar com a autoestima de muitas mulheres que neste momento estão precisando. Grande Manfredini, abraço pra você, Vini Marinho, aqui na 98, a toda hora, em todo lugar. Valeu, Vini, daqui a pouco ele volta às 17 horas no Forrazão 98, junto com a Fadinha, coladinho aqui no som do futebol. Circulando, circulando. A padaria Dondoca está agora com uma novidade, o restaurante Dondoca. Temos café da manhã, almoço e jantar, todos os dias da semana. Sanduíche artesanal, petiscos variados, buffet e à la carte. Avenida Prefeito Milton Dantas de Medeiros 2A, na Copab, Nova Parnamirim. Informações 2226-8650. Siga o nosso Instagram, @ padaria e restaurante Dondoca. Eita, mas ficou, foi bonito o novo rótulo da 51, né, Bart? Uma lindura. Mas o que, que é essa plantinha? É cana de açúcar. Da onde que vem a cachaça, homem? E esse barril? Isso aí faz parte da história da 51 lá de trás. Mas pra que essa faixa vermelha? Acho que é um toque de sofisticação, né não, Bart? Bart não. Walter, com W. Um toque de sofisticação, né, Norberto? 51. Uma boa ideia com o novo rótulo. Vou dar uma dica para você economizar na sua conta de energia. Você pode economizar até 95% do valor da sua conta. AMG Energia Solar. A AMG conta com profissionais para estudo e elaboração do seu projeto fotovoltaico. Sua conta vai lá para baixo. É um sonho, não é? Ligue agora e fale com Álvaro da AMG Energia Solar e tenha sua conta 95% a menos. Ligue agora 98813-7525. Vocês sabiam que a Amanco agora é a Amanco Vavin? Isso mesmo, a marca da inovação mudou para melhor, com muito mais tecnologia, eficiência e qualidade em todos os seus produtos. Uma mudança para estar ainda mais presente na casa e na vida de todos os brasileiros. Ficou com dúvida? Então acesse o Facebook da Amanco Vavin e faça sua pergunta para o instalador Matias. Além de explicar a mudança, ele também mostra como a marca vai conectar você com o futuro. Agora já sabem, na obra ou reforma, vai na qualidade, vai na inovação, vai de Amanco Vavin. Espaço Farma, a sua farmácia de manipulação. Fórmulas médicas, florais, cosméticos, suplementos e fórmulas manipuladas. Espaço Farma, na Avenida Rodrigues Alves, 1278 Tirol. Fone 3201-9423. A Rede Mais quer ver sua casa feliz e com muita saúde. Por isso, traz para você as ofertas da família Rede Mais, com descontos em todos os setores. Confira! Leite em pó Betânia, sachê 800 gramas, 20,98. Biscoito creme cracker estrela, 400 gramas, 2,79. Carne de sol chã de dentro, 29,80 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango com dorsal Mister Frango, 6,99 o quilo. Papel higiênico Mimo, 30 metros neutro, 11,99. Aproveite! É só até 2 de novembro. Rede Mais, o seu bom vizinho. A Clínica Lavínia Souza é especializada em terapia intensiva. Intensiva Pediasuí Terraçuí. Acesse o nosso Instagram, @ Clínica Lavínia Souza. Rua Antídio de Azevedo, 1895, Lagoa Nova em Natal. Fones 2226-3915 e 999-310271. Som do Inter. 15 horas e 56 minutos. Exmar Tavares, primeiro tempo de jogo. América 3-1 no Guarani de Sobral. Qual a sua avaliação deste primeiro tempo? Bruno Manfredini, meus amigos da 98. Vitória muito importante e merecida por parte do América. Vai garantindo e consolidando o primeiro lugar do grupo, caminhando a passos muito largos para assegurar com uma ampla antecipação uma classificação para a etapa seguinte da competição. Na verdade, o América já começava bem o jogo e abria o placar muito cedo com 3 minutos e 30 segundos, depois de uma cobrança de escanteio que o Wallace pernambucano se antecipa ao zagueiro do Guarani e cabeceia ali na entrada da pequena área, estava inclusive sendo agarrado pelo adversário, ainda assim ganhou a disputa, venceu o zagueiro e cabeceou para o fundo das redes, fazendo o América 1-0. Houve do quarto minuto até o 13º um intervalo em que o América abriu mão de continuar jogando. O América não teve o mesmo ímpeto, a mesma desenvoltura, a mesma disposição, a mesma competitividade que estava antes apresentando e que passaria a apresentar depois do gol de empate do time do Guarani, que chegou através de uma penalidade máxima à igualdade do placar. Depois da cobrança do escanteio, houve aquele famoso agarra-agarra. E eu tive a impressão que foi o Felipe Guedes, o homem a derrubar pelo agarrão, o atacante do Guarani de Sobral. A arbitragem muito bem colocada, assinalou o pênalti, o esquerdinha cobrou, converteu e fez 1-1 no placar. Daí por diante, o jogo tomou uma conotação completamente diferente. O América saiu daquela postura muito passiva e muito retraída que havia assumido depois de fazer 1-0 e passou a jogar. E passou a se soltar dentro das quatro linhas, saindo pelos dois lados do campo. Ora, o Everton Silva pelo lado direito, provavelmente uma das melhores contratações do América na temporada, tal a facilidade com que ele se projeta da defesa para o ataque, tal a facilidade com que chega à linha de fundo e cruza para servir um companheiro posicionado dentro da área. Mas o detalhe positivo deste jogo, desta tarde em Sobral, diante do Guarani, é que o América está utilizando os dois lados do campo. Foi exatamente por intermédio de um cruzamento do Renan Luiz que o América chegaria ao terceiro gol. Antes, porém, num lance de penalidade máxima convertido pelo Wallace pernambucano, o América já havia outra vez assumido a vantagem do placar. Uma falta ali no prolongamento da linha de grande área pelo lado direito do campo, o Romarinho foi encarregado de cobrar, o zagueiro se lança em direção à bola, a bola vai no braço do defensor do Guarani e o árbitro paranaense, o Christian Eduardo, marca outro pênalti no jogo. O Wallace pernambucano converte, mas o detalhe importante e fundamental a partir do segundo gol do América, diferentemente do que havia ocorrido no primeiro gol, o América continuou jogando, o América continuou atacando, o América continuou mais presente no campo de ataque, insistindo pelos dois lados do campo, às vezes pelo meio, utilizando as investidas, as tentativas e as ações do Elias, o próprio Augusto um pouco mais participativo, o Wallace pernambucano em dado momento fugindo a sua característica habitual, que é a de jogar um futebol mais centralizado, de fazer o pivô, de servir como referência, vindo buscar o jogo e servindo quem está passando pela lateral do campo. De modo que esse fato, o fato do América não ter adotado a mesma postura da situação anterior, quando abriu o placar, foi, eu imagino, determinante para que o América continuasse e abrisse ainda mais a sua vantagem dentro da partida. Aí sim, aconteceu também pelo lado esquerdo a boa presença do Renan Luiz para um cruzamento sob medida para o Dione, que estava chegando e penetrando, invadindo a área adversária e de primeira acertando um tirambaço inapelável, sem nenhuma chance de defesa para o goleiro Adilson do Guarani. Dione fez a América 3-1, isso já aos 36 da etapa inicial. E outra vez o América persistiu, o América continuou, o América prosseguiu no campo de ataque. Não cometeu o mesmo erro anterior de ceder espaço, de ceder campo, de abrir mão de jogar para apenas se defender. Há uma defasagem, há uma diferença técnica indiscutível entre os dois times. E mesmo jogando na casa do adversário, o América tem sim como impor a sua superioridade técnica, tem sim como impor o seu melhor futebol. As duas equipes voltando para o segundo tempo e outra vez daqui a pouco o relato sempre vibrante do Marcos Lopes. Muito bem, Exmar Tavares aqui no Som do Futebol da 98. A bola vai rolar no segundo tempo para mais 45 minutos de emoções. E eu tô chamando ele, o narrador esportivo que levanta, galera. Credibilidade e precisão, a mais pura tradução do futebol show. Ok, beleza, vamos lá para os 45 minutos derradeiros aqui no Junco de Três para o time do América, um para o Guarani. Felipe Guedes e Edmar levaram os amarelos naquele lance do pênalti. Primeiro o Felipe Guedes e depois o Edmar. Apita o árbitro, bola está rolando, é isto que interessa, o resto não tem pressa. América e Guarani já estão correndo atrás, emoção maior do futebol. E vem a bola dominada ali pelo Nilo, recolhendo pelo campo médio do time do Guarani, girando para o lado esquerdo para o Igor. Ele tenta a ligação lá no comando, proteção de bola é feita ali pelo Everton Silva. Sobrou dominada pelo Igor, ponta esquerda. Levantamento é feito para a boca do gol. Foi lá, Vitor Paiva, defesaça do goleirão americano. Subiu, catou, segurou que não deu rebote para ninguém, Jackson. E muito seguro, o cruzamento foi lá em cima, viajando a bola. Tempo suficiente para ele observar e fazer uma ponte muito bonita, e já fez a reposição de bola. Ei, João Câmara, nosso companheiro de rádio, tá ligado com a gente aqui na 98, Marcos Lira. Alô, Marcos Lira e João Câmara, gente que se liga no futebol da 98. Ouvinte de rádio também está comigo, médico Glauco Antônio Lemos, torcedor do América. Alô, doutor Glauco. A falta, arbitragem parou com falta do Romarinho em cima do esquerdinho aqui pela meia direita, campo de ataque do time do Guarani. A bola era toda do Romarinho, aí chegou, aliás, a bola era toda do esquerdinha. O Romarinho chegou fazendo a falta, quem está próximo da bola é ele também, e o camisa número 7, Mucuri. O goleiro do América está ali organizando a barreira, tem que ter muita atenção nesta volta do time do Guarani. Entre a lateral e o beco de grande área, pela direita, Mucuri na parada, acaba deixando ali para uma esquerdinha, fazendo o levantamento, faz o levantamento, meio do ali grande área, bala se pernambucano, tira, passa o perigo, Romarinho de qualquer maneira, aparece de cabeça fazendo o corte do Nilo, ele tenta meter no comando, a chama já vem carregada ali pelo Renan Luiz, que faz o levantamento do campo de ataque, tenta a jogada com Elias, a proteção de bola é feita por aqui pelo jogador, que era o camisa número 5, China, metendo bola pela linha lateral do gramado, 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Milha de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Wallace pernambucano tentou o domínio aqui pela direita da grande área, acabou tocando a mão na bola, a arbitragem marcou, lá vem carregando o China, Meloni, grande área, pressionado pelo Augusto, entrega para o Dadaldi, Dadaldi é acossado aqui pelo Wallace pernambucano, faz o levantamento, a bola bateu em cima do camisa número 7, que vinha descendo por ali, recuperação já do Elias, tentou tocar na grande área, corta é feito pelo Nilo, Nilo se manda, como ela fazendo o giro, onde está colocado o Igor, ele recolhe, domina, metendo a bola do Clayton lá pelo lado esquerdo, se manda Clayton para cima da marcação do Everton Silva, chega de onde também da panada, levou vantagem Clayton pela ponta esquerda, ele vai carregando, pressionando o time do Guarani no comando esquerdo, lá marcado pelo Everton Silva, ele tenta o breque de bola, a recuperação do Everton Silva, evita a saída, prendeu bola, rente a linha de fundo, ele foi empurrado por ali pelo jogador que era o Clayton, ficou caído, foi ao chão, a arbitragem parou o jogo, Jackson. Só na experiência, Everton Silva viu que não tinha espaço para ir sair jogando, deixou o corpo, quando tocou na bola, bateu por último, e quem vai para a cobrança é o goleiro da equipe do Mecão. Lopes Emílio tá ligado comigo, acompanhando o futebol aqui da 98. Ex-presidente do América, o Lopes Emílio. Com 13 bola rolando no segundo tempo do jogo, reposição do Vitor Paiva. De cabeça, Romarinho toca para o Wallace pernambucano. Ajeita o Wallace pernambucano. A bola metida aqui pelo lado canhoto para o Elias. Na velocidade, o Elias marcado pelo Dadaldi. Elias ganha a parada pelo lado esquerdo do campo de ataque do Mecão. Tá passando o Renan Luiz. E calcanhar tentava metida pelo Renan Luiz. A cobertura é feita já pelo camisa 2, André. André se consegue desvencilhar-se da marca. marca seu Maçoca, bola pela linha de um lado, é tido lateral que favorece a equipe. Retou o América aqui pelo lado esquerdo. Renan Luiz já vem pelo manuseio de bola. Renan Luiz para a cobrança, caminhando para quarto de bola, rodando. Segundo tempo do jogo, toca a bola ali para o Wallace Pernambucano. Ele domina na grande área, recolhe o Wallace Pernambucano. Bola para o Felipe Guedes, pode bater, fechou, meteu a bola para o Wallace Pernambucano. Ela escapou de uma salva. Elias aqui na posição legal pela ponta esquerda. Elias domina, demorou demais, apontou a bandeira lá, subiu. Bandeira, impedimento do ataque do América, Jackson. Ficou na indecisão, Marcos, porque o Wallace Pernambucano estava bem colocado. E o Elias, eu vi logo que ele dá um toque na bola. Impedimento muito bem marcado. Mercão 3-1 no placar da 98 FM de AMG Energia Solar. Decore o telefone 98813-7525. Aqui, 4 minutos e meio de bola rolando no segundo tempo, vem carregando o André aqui pela direita, perto de bola já para o Elias. Elias na bala, o Romarinho um pouco mais atrás para o Renan Luiz, passa errado, deu bola no pé do André. André faz o levantamento para o Esquerdinha ganha do Felipe Guedes, recolheu a Esquerdinha, bola metida pelo Clayton, bacana, passa ao lado do gol defendido pelo Vitor Paiva, foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o América, Jackson. Esquerdinha ajeitou a bola para o atacante, o camisa número 11 do Guarani, ele tentou achar o canto esquerdo do goleiro do América, Vitor Paiva, tava na bola, mas foi pra fora, teve um espaço pra chegar agora o time da casa, o Guarani de Sobral. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 98. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Aqui estádio do Junco em Sobral, estamos com 5 minutos, eu disse 5, eu repito, 5 minutos e bola rolando, etapa final de jogo, no placar de padaria e restaurante Dom Doca, a sua opção de qualidade para café, almoço e jantar na Copada em Nova Parnamirim, telefone 22268650, AMG Energia Solar, fale com Álvaro e saiba como reduzir a conta de energia em até 95%, ligue 988137525, Espaço Farma, a sua farmácia de manipulação em Natal. Avenida Rodrigues Alves Notidão, Clínica Lavínia Souza, especializada em terapia intensiva, acesse o Instagram, @ Clínica Lavínia Souza. Estamos com 6 e bola rolando o segundo tempo, de 3 para o América, 1 para o Guarani. Com os 2 gols no jogo de hoje, o Wallace Pernambucano chegou a 6 na competição e ao vice-artilheiro, a artilharia é de Alisson, da equipe do Joinville, ouvindo o som do futebol da 98. O Vanderlei Colasso dos Santos está parabenizando a transmissão. Ele está ouvindo lá em Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. Anunciando para você de segunda a sexta-feira, às 5 da manhã, café com notícias com Salatiel de Souza. É falta para o time do Guarani fazer a cobrança frontal ao gol defendido pelo goleiro Vitor Paiva, 5 homens do América na barreira. Um pouco mais atrás, barreira compacta do América na frente da meia-lua. É falta que leva perigo, ajeitando da Dante. Nilo também vem pra batida. É Nilo que vem pra cobrança de falta, correu pra ela, bateu rasteiro, encaixa. Vitor Paiva, não tem rebote pra ninguém, Jackson. Que pancada do zagueiro Nilo, bateu muito bem, bola passou pela barreira. Esperava até que o Vitor Paiva fosse pela opção de espalmar pra sair dali do perigo. Mas ele encaixou pra não dar espaço, a bola ficou bem coladinha no corpo. Defesa muito boa do goleiro do América. O Júnior, meu primo, tá vindo com Elias lá de Macau, ouvindo a 98. O som tá chegando longe, Gaúcho. Olha lá, tenta chegar no time do Guarani. Lançamento de bola foi feita pelo Mucuri. Proteção do Marcelo pra defesa do goleiro Vitor Paiva. E falando em goleiro, a informação que eu recebo aqui é que o América estaria contratando o goleiro Luiz Augusto do Santo André. Depois você confere, viu, Jacques? Se o América de fato contratou o goleiro Luiz Augusto do Santo André e que Everton estaria vendido. O goleiro Everton estaria negociado e por isso o América estaria contratando o goleiro Luiz Augusto do Santo André. Vamos ver se até o final da jornada o Jackson Capixaba traz essa informação. 98, show do futebol. Espaço Farma, a sua farmácia de manipulação em Natal. Suplementos e fórmulas manipuladas. Avenida Rodrigues Alves, 1278 Tirol. Fone 3201-9423. O som do futebol. E lá vem o time do Guarani pressionando, bola de Clayton, ajeitou, bate Vitor Paiva, vai nela na passa pela do fundo, apenas o tiro de meta para a equipe do América. Estamos no começo do segundo tempo de jogo de 8 minutos e 40 de bola rodando. Etapa final de jogo aqui, calor altíssimo, temperatura forte, temperatura altíssima por aqui em Sobral. O América está vencendo pelo placar de 3-1. Próximo compromisso do América no sábado, na Arena das Dunas, enfrentando o time do Globo. Está indo a 20 pontos o América na tabela de classificação. A reposição de bola do goleiro Vitor Paiva. Vitor Paiva solta a bola já aqui no comando. Vai tentar a negação de estar colocado. O Wallace Pernambucano bateu nele, não consegue domínio. Ela fica carregada pelo Gleison, se manda. O Gleison entregando o jogo de estar colocado. Luizão vai dominando. Luizão lá pelo lado esquerdo, pressionado pelo Everton Silva. Everton Silva foi, fez a falta. O árbitro parou. Falta para a equipe do Guarani pela esquerda. Não, apenas o lado. Falta mesmo. Jogada sempre ali do Clyde, muito rápida. E agora chegou o Everton Silva. Ele ia tentar dar o tapa do lado esquerdo para tentar a linha de fundo. Vem duas mudanças do América, viu, Marcos? É, Carlos Renato é um deles com a 16. Carlos Renato. Exatamente. Nesse momento, orientação do técnico Paulinho Kobayashi. Entre a lateral do gramado e o bico de grande área, lá pelo lado esquerdo, falta pro time do Guarani fazendo a cobrança, caminhando para 10 e bola rolando, falta cobrada, bola passa direto ali, vai pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o América. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos com 10 minutos, eu disse 10, eu repito, 10 minutos e bola rolando, etapa final de jogo aqui no estádio do Junco. Para a Cachaça 51, sempre uma boa ideia. A Manco Vavem tem soluções completas para toda obra. Não tem plano, tem multimédica, o ligue 20-30-80-04. 3 para o América, 2 o Wallace Pernambucano, 1 de Johnny, 1 para o Guarani Esquerdinha. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro às 19 horas na Arena Condá. Tem Chapecoense e CSA. Ouvindo o som do futebol da 98, Cláudio Kleber. Tá feliz o Mahastri Andrade. É torcedor do América, tá ligado aqui no som do futebol. Se inscreve no nosso canal youtube.com/98FM Natal. Tem um chat lá pra você fazer a resenha e interagir. Paulinho Kobayashi vem com duas alterações agora, o Chaves com a 15 e o Carlos Renato com a 16, é isso? São duas mudanças, confere, Marcos, mudar, acho que quem vai sair aí, Marcos, é o Augusto, tá muito apagado no jogo. Vamos ver, a placa vai ser levantada ali, está bem na minha frente, vem aí o camisa número 20, Júlio Paraíba também pelo lado do Guarani. Olha o time do América, vai descendo, lançamento do Johnny, meteu bola pro Everton Silva na ponta direita, entregando pro Augusto. Augusto domina, recolhe, prende, bola pro Augusto, tá pedindo o Johnny. Augusto abre o jogo aqui pelo lado canhoto, pro Renan Luiz, ele bota no peito, baixa no gramado. 11 de bola rodando no segundo tempo, levantamento feito pro Johnny, recolheu na grande área, ajeitou, fez a batida, passa essa bola, vai sendo pela linha lateral do gramado, não sai. Ela fica protegida lá pelo jogador, que é o Igor, vai dominando, começa o jogo, o time do Guarani novamente. 98, som do futebol. Padaria e Restaurante Dondoca, a sua opção de qualidade para café, almoço e jantar. Siga nosso Instagram, @ Padaria e Restaurante Dondoca, na Copab, em Nova Parnamirim. Fone 2226-8650. Muito bem, vamos ver as alterações agora no América do Guarani, dele o Júlio de Paraíba com a 20. Esperando ali para o árbitro autorizar. Vamos ver quem é que saiu do Guarani. Fez primeiro logo a mudança da equipe. Nossa, do Guarani, a placa ali, Max, ela está com algum problema. Vou conferir aqui quem está saindo. Tenho impressão que foi o Mucuriba ali, é só impressão. Júnior Paraíba está no gramado. Exatamente, Marcos. Camisa número 7, quem saiu. E agora as mudanças esperando do América. Tudo bem. Saiu o Mucuri com a 7, Júnior Paraíba com a 20, está no campo de jogo. Agora vamos ver as alterações aí do time do América. Está saindo o Elias. Está saindo Elias e entrando camisa número 15, o Chaves. Muito bem. Olha lá, Luizão tenta chegar no comando. Bola de Júnior Paraíba de Roma pelo lado esquerdo, que vem dominando a Igor. Igor tenta se mandar com ela. Vai suspender pra boca do gol, fez o levantamento. Tira de cabeça Marcelo, bola volta na cabeça do Igor. Ele tenta soltá-la pela ponta esquerda. Não tem ninguém do time do Guarani. Aparece o Everton Silva. Ele já desafoga o perigo, metendo o balão de taco colocado. O Carlos Renato recebeu, recolheu no topo da cima da marcação do contrário. Deu conta com o membro do time do Guarani. Carregando o jogo aqui o André pela direita, de pé direito, fez a batida, a bola acabou saindo, foi pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do América. 98, som do futebol. Clínica Lavínia Souza é especializada em terapia intensiva, intensiva pediaço e terra suí. Acesse o nosso Instagram, arroba Clínica Lavínia Souza. Fones 2226-3915 e 999-310271. Diga, Jackson. O Guedes já tá passando aqui na minha frente, Marcos. Chaves entrou no lugar do Guedes. Que levou o cartão amarelo durante o jogo. Agora quem está pendurado é o lateral direito, Everton Silva. Vamos só refazer aqui aquela informação que eu havia dado. Não é que o Everton tenha sido vendido, não. É que o América está contratando o goleiro Luiz Augusto do Santo André. Mas daqui a pouco a gente confirma. Caminhando para a marca de 15 minutos e bola rolando. Etapa final do jogo de 3 para o América. De bum para o Guarani de Sobral. É falta para o time do América. Lá pela meia direita, campo de ataque está ajeitando. O Everton Silva acaba deixando para o Romarinho. Você ligado na 98. No finalzinho do jogo teremos aqui a escolha do Bola Cheia e a noite no Tocando a Bola 19:30. A leitura de tudo que aconteceu aqui no estádio do Junco. Tá lá Romarinho, tá lá posicionado Johnny também pra cobrança de falta. É Johnny quem vem pra bola, faz o levantamento pra boca do gol, Wallace pernambucano tentava chegar, a bola acabou passando, foi pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a equipe do Guarani. E atenção, torcedor ouvinte de futebol 98. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos com 15 minutos, eu disse 15, eu repito, 15 minutos de bola rolando, etapa final de jogo aqui no estádio do Junco, para a padaria e restaurante Dondoca. AMG Energia Solar, fale com Álvaro e saiba como reduzir a conta de energia em até 95%. Ligue 988-1375-25. Espaço VAR na sua farmácia de manipulação em Natal. E Clínica Lavínia Souza, especializada em terapia intensiva. 3 para o América, 1 para o Guarani. Tem Liga dos Campeões da Europa rolando. Lokomotiv Moscou 0, Bayern de Munique tem 1, Shakhtar Donetsk 0, Internacional de Milano também tem 0. Ouvindo o som do futebol da 98, torcendo para o América, o Romerito Fidelis e o Lee Van Cleef Lobato estão ligados aqui na melhor. Olha o Wallace pernambucano, tentou receber na grande área, bateu bola curtinha, desceu na zaga, foi pela linha de fundo, escanteio para a equipe do América, lá pela direita, Jackson. Jogada boa do América, por pouco o Wallace pernambucano não chega na hora do cruzamento. Zagueiro chegou primeiro para tocar na bola e ganhou o escanteio, o time rubro. Escanteio para o América lá pelo lado direito, já ajeitando o Romarinho para a batida, Johnny também posicionado. É Johnny quem fez a cobrança, levantamento para a boca de gol, tentava a chegada Marcelo, não tem ninguém do América por aqui. Tá chegando o Luizão, aparece primeiro na jogada. O Renan Luiz sentou, botar na frente, ganhou do Luizão. O Renan Luiz se manda com ela, fica na marcação do Júnior Paraíba. Júnior Paraíba vem dominando aqui no setor intermediário do time do Guarani, carregando pela meia, já toca na frente da grande área para o China. É China quem domina, Igor tá pedindo lá pelo lado canhoto. Ela vem dominada pelo Igor, vai se mandando. Lançamento para o Clayton na ponta esquerda, se manda Clayton pra cima do Edmar, tá passando o Igor em velocidade, vem carregando o Clayton na frente da grande área, ninguém para o grandalhão ali do time do Guarani, faz evolução de bola empurrando pro Clayton. Clayton recolhe, já toca pro China que tenta se mandar, abrindo o jogo aqui pela direita com o André. André quem domina pro time do Guarani, que perde o jogo 3-1, ligação para o Júnior Paraíba, ponta direita, levou na linha de fundo, linha de fundo, levantamento, tapinha do Vitor, bola na volta do Clayton, bateu pra fora! Linha de fundo, defesaça do Vitor Paiva no rebote, o Clayton bateu torto, a bola subiu sem perigo, é tiro de meta para o América, Jackson. Cruzamento foi muito perigoso do Júlio Paraíba pelo lado direito, goleirão do América fez uma grande defesa e viu na velocidade, o Clayton bateu de perna esquerda, bola passou muito longe, mais uma vez o Maurílio Silva vai mudar duas vezes, tá ali o camisa número 21 que é Thalisson, tá conversando com ele, vai mudar parabenizar mais uma vez o time da casa. Muito bem, ligado comigo, Erney. Alô, Erney, tá ligado comigo, é torcedor do América, ouvinte aqui do futebol da 98. 98, show do futebol. Espaço Farma, a sua farmácia de manipulação em Natal. Suplementos e fórmulas manipuladas. Avenida Rodrigues Alves, 1278 Tirol. Fone 3201-9423. Se defende o América com Edmar, tentava Carlos Renato, perde bola pro Gleitson, vai carregando aos trancos e barrancos. Gleitson invade a grande área, ninguém para o Gleitson, ajeitou, bateu no cantinho pra fora! A linha de fundo, incrível, capixaba, ninguém parou o Gleidson, ele fez o que quis, entrou sem pedir licença e fez o que bem quis ali no ataque do Guarani. Sorte do América que bateu pra fora. Foi driblando, merecia até que alguém chegasse um pouco mais forte. Teve toda a liberdade para escolher até o canto. Bateu no canto direito do goleiro Vitor Paiva, que foi na bola, passou muito perto. É, e a placa aqui não funciona mais mesmo, viu, já? Vamos ficar ligado. Camisa número 19, Emerson Catarina. E o 21 é o Thalisson. Vamos ver se sai. Tá complicado porque a placa quebrou. Acabou a bateria da placa. Vamos ver, tá saindo o Clayton com a 11. Com a 11 entrando o Thalisson. Thalisson é o 21. É, e Emerson Catarino. Catarina, aliás. No lugar do China. Catarina. É o China. Saiu lá, saiu lá. Emerson Catarina é o camisa 19 pro lugar do China. Camisa 5. É isso. Exmar Tavares caminhando para 20 de bola rolando, segundo tempo de jogo, 3-1 para o América. Qual é do jogo, Exmar? Olha, o América vinha muito bem na partida, inclusive fazendo um segundo tempo sem sustos, sem sobressaltos, até as saídas de Felipe Guedes e de Elias. As duas trocas não surtiram efeito. Ou surtir um efeito muito diferente daquilo que esperava o Paulinho Kobayashi. O time do Guarani cresceu e por duas vezes ameaçou a meta defendida pelo Vitor Paiva. Olha, Thalisson, lado esquerdo, faz o levantamento para a boca de gol, tirou de cabeça, Renan Luiz, a bola volta na pressão ali de Luizão, ajeita Luizão pro Júnior Paraíba, fez a batida por ali de biquinho, esquerdinho, a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o time do América. E atenção, torcedor, 20 de futebol. 98. Dá bom tempo para a bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Aqui, estádio do Junco, em Sobral, do Ceará, 21 minutos, eu disse 21, eu repito, 21 minutos, e bola rolando, etapa final de jogo, para Cachaça 51, sempre uma boa ideia. A Manco Vavim tem soluções completas para toda a obra, não tem plano, tem multimédica, o ligue 20-30-80-04, 3 para o América, 1 para o Guarani de Sobral. Com esta vitória, o América está indo a 20 pontos, mantendo a liderança da competição, primeiro colocado, segundo é o Floresta com 16 pontos, terceiro colocado é o Salgueiro com 13 pontos, quarto colocado Afogados da Ingazeira do Pernambuco tem 10 pontos. Ouvindo o som do futebol da 98, o Renan da Água Mineral lá na Avenida João Medeiros Filho, na Cantina Santa Cecília, tá ligado e torcendo para o Mecão. Anunciando para você de segunda a sexta-feira, meio-dia, 12:98, com Mana Karina e Thiago Rebolo. Alô, João Bezerra e Angélica Hipólito na TV Ponta Negra. Angélica Hipólito e João Bezerra na TV Ponta Negra, torcedores do América, ouvindo aqui a 98. E agora Paulinho Kobayashi vai para mais uma alteração. André Krobel vem pro jogo. Cabelo estiloso ali do Krobel. Alá, Bruno Manfredini. Acho que o André Krobel andou vendo o Instagram do Bruno Manfredini e copiou o estilo do cabelo. Achei muito parecido, viu, Marcos? Vai entrar o Krobel. Fabiano Melo. Luiz Augusto é o goleiro que o América está contratando por conta da lesão do goleiro Lucas Gomes. É, a gente tá conversando com o Luiz, mas ficamos de definir na volta a Natal pra gente definir a vinda dele. Everton Silva tá sendo negociado? Não procede não. É por conta da contusão do Lucas, a gente só tá com Everton e com o Vitor. Beleza, o goleiro Lucas Marques é aquele garoto que veio do São Paulo. aqui 23 rebola, rolou na etapa final do jogo, ela vem carregando o André na direita, faz o levantamento na boca do gol, afasta o perigo, Marcelo, bola vem pelo alto, cai no pé da esquerdinha, esquerdinha de perto, bola ali pro Romarinho, Romarinho dá um chutão na bola lá pra frente, pelo comando, não tem ninguém do América, reclama o Paulinho Kobayashi, ela cai de graça com o Nilo, Nilo jogando para o Igor lá pelo lado esquerdo, tocando o balão de tá colocado, Thaleson, Thaleson encarando a marcação do Augusto, é Thaleson que vem dominando lá pelo lado esquerdo, devolvendo bola para o Nilo, é Nilo quem prende pelo setor intermediário do time do Guarani, vai tentar a ligação de bola do comando, buscando o Thaleson, comprida demais a bola ali para a defesa do goleiro Vitor Paiva, 98, som do futebol. Esse ano, a Companhia Milha de Bebidas, que faz a nossa cachaça 51, faz 61 anos. Por isso, temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. Grande Álvaro da AMG Energia Solar, tá ligado sempre aqui no futebol da 98 e acreditando na audiência maciça da 98, mais de 50 mil inscritos no canal do YouTube, só o futebol com mais 1 milhão de visualizações nesta atual temporada, quem anuncia no futebol da 98 coloca o seu produto em outro patamar, e o Álvaro da AMG Energia Solar sabe disso, a bola vem dominada pelo Igor, vem carregando lá pela saída, de ataque de já saiu o Dione para a entrada do Krobel. Para aí, saiu o Dione. Dione para a entrada do Krobel. Camisa número 14 do América. Muito bem, Exmar Tavares. O que é que lhe parece essa outra alteração do Paulinho Kobayashi? Sai Dione, vinha fazendo um bom jogo. Dione para a entrada do Krobel. Em que ele fez essa mesma substituição, tirou um jogador de meio campo, colocou o Krobel, adiantou Everton Silva, o América cresceu de produção. O fato é o seguinte, depois das duas trocas anteriores, o América cedeu muito campo, muito espaço para o Guarani jogar. As duas trocas, as duas substituições que antecederam essas sim é que foram determinantes para o crescimento do Guarani. Tanto Felipe Guedes estava atuando bem, cumprindo a sua missão, quanto o Elias não fazia uma partida excepcional, mas muito longe de fazer uma partida decepcionante. Depois das saídas dos dois, o América caiu dentro do jogo. Tem uma vantagem muito boa, muito consistente, mas permitiu um crescimento muito acentuado do time do Guarani. Muito bem, mais uma parada para hidratação aqui no segundo tempo de jogo. O Jackson reproduza o que disse o Fabiano Melo para ouvinte, audiência rotativa do rádio, com relação à contratação do goleiro Luiz Augusto lá do Santo André. Exatamente, Marcos, o América está contratando, segundo ele, por necessidade. Que o goleiro Lucas Gomes acabou sofrendo uma lesão no punho da mão e acabou que vai ter que se recuperar. O América tem que ficar agora com 3 goleiros. E que em relação a Everton Silva, não, ele continua no América. Não, é Everton Silva não, é Everton goleiro, né? Continua no ar. Aliás, é Everton goleiro. Paulo Nascimento tá ligado comigo no futebol da 98, toda a rapaziada da resenha do Mecão. Alô, rapaziada da resenha do Mecão e o Paulo Nascimento acompanhando o futebol da 98, tá certo? 26 de futebol aqui, segundo tempo de jogo, 98, são do futebol. A Manco Vavin é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar a Manco Vavin. Paulo Tarcísio tá ligado comigo acompanhando o futebol aqui da 98, grande jornalista Paulo Tarcísio na sintonia do futebol da 98, o Clênio Maciel também tá ligado comigo, estamos com 27 de futebol aqui, segundo tempo de jogo, rapaziada tomou uma água esperta, tá todo mundo legal aí para dar sequência no jogo, na marca de 27 aqui no futebol da 98, é lateral do Mecão pelo lado canhoto, vem pela batida aqui, Renan Luiz, o América vence o jogo 3-1, é líder do grupo, mais líder do que nunca, lançamento lá pro Wallace Pernambucano, na grande área da Dalt protege, tira de qualquer maneira o Nilo, ele desafoga o perigo, bola vem tocada, já que onde está colocado o Romarinho, entrega de graça, quem vem carregando é Gleison, Romarinho recupera, Romarinho prende, se manda Romarinho, perde, ganha, ficou tocada a bola pelo Renan Luiz pro Chaves, o Chaves tocando o jogo, onde está colocado o Romarinho, Romarinho para o Wallace Pernambucano, ele faz a proteção de bola, perde bola o Wallace Pernambucano, vem o time do Guarani, tenta descida aqui pro comando, ela vem dominada pelo esquerdinha, perde para o Augusto pro Romarinho, o Romarinho metendo bola pro Wallace Pernambucano, corta no lado Arnaldi. Arnaldi mete bola pro André, vai se mandando pro comando, foi derrubado pelo Everton Silva. É falta pro time do Guarani fazer a cobrança. 98, som do futebol. Você pode economizar até 95% do valor da sua conta. Fale com Álvaro, da AMG Energia Solar, e saiba como reduzir a conta de energia. Ligue 98813-7525. Chaves fez o lançamento pro jogador, camisa número 2, que era o Everton Silva, tocou para o Carlos Renato, voltou para o Everton Silva, chega primeiro na bola da Dalt, faz o corte, metendo no peitoral do Igor, que sai jogando, já empurrando o jogo, onde está colocando o jogador, que é o Emerson Catarina. Ele foi desarmado, só também tô carregada pelo Augusto, aqui pelo lado canhoto, se manda o Mecão, vem se embora, Augusto carregando pra cima da marcação do André Sassarico, para lá pra cá, escapou da marcação, já mete bola pro Romarinho, sinaliza Romarinho, tapinha de bola pelo lado canhoto pro Renan Luiz, ele volta pro Romarinho, na frontal da grande área, bola vem trabalhada pelo Chaves, é Chaves quem domina, quem prende bola, Knobel tá pedindo lá pelo setor direito, se enfia o Everton Silva, Knobel mete bola pro Carlos Renato, protegeu o Carlos Renato, pro Everton Silva, tentava a ligação de bola pela ponta direita, falta cometida pelo Everton Silva, em cima do Igor, já cobrada, é o time do Guarani que vem carregando bola, quem vem trabalhando pelo ali, o Emerson Catarino, Emerson Catarina, melhor dizendo, atrasando bola pro Nilo, Nilo domina, tem Gleidson ali na frente da grande área, vai se mandando o grande Adel, Nilo tem que atrasar a bola aqui pro goleiro Adilson, 98 do som do futebol. Clínica Lavínia Souza é especializada em terapia intensiva, intensiva pediaçuí e terraçuí. Acesse o nosso Instagram, arroba Clínica Lavínia Souza. Fones 2226-3915 e 999-310271. É o time do Guarani que desce lá pelo lado esquerdo, Nilo rompe de demarcatória, empurra a bola do Júnior Paraíba, recorre Júnior Paraíba, vai se mandando pro comando, se aproxima das imediações da grande área, empurrando para a esquerdinha, despeja na ponta direita para o André, para cima do Renan Luiz, André dominou bola, voltou para a esquerdinha, vai bater a esquerdinha, bateu em cima do Marcelo, a cobertura é feita aqui pelo Augusto, ganha parada o Augusto, se atrapalha com o árbitro Carlos Renato, Everton Silva faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo, tá valendo, chega o Balassi pernambucano, pega a gente na tela do gramado, se manda o Balassi pernambucano pra cima da marcação, perde bola pro Gleidson, Gleidson sai do jogo, chega dividindo o Romarinho, pede perto do Romarinho, bola acaba saindo pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a equipe do América. E atenção, torcedor, 20 de futebol. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos com 30 minutos, eu disse 30, eu repito, 30 minutos e bola rolando, etapa final de jogo aqui no estádio do Junco, para padaria e restaurante Dondoca, AMG Energia Solar, Espaço Farma e Clínica Lavínia Souza, 3 para o time do América, 1 para o Guarani. Próximo confronto da equipe do América é contra a equipe do Globo, sábado, dia 31, às 15 horas. Próximo confronto do Guarani de Sobral é às 15:30 do sábado, contra o Floresta, ouvindo o som do futebol da 98. A fotógrafa Nanda Miranda, curtindo, torcendo para o América. Murilo FTV, a dupla de futevôlei do Yuri. É, curtindo o som do futebol da 98, lá em Ponta Negra. Marcos Lopes. Esquerdinha cobra, escanteio do lado canhoto. Olha lá, tá marcando o time do Guarani. Da Nalte bateu pra fora. Linha de fundo, levantamento da esquerdinha, o grandalhão da Nalto de cabeça, a bola foi pela linha de fundo, deu um susto na defensiva do América, tiro de meta pro América, Vitor Paiva tá lá, capixa. Chegou se jogando o zagueiro, que tem realmente uma estatura muito boa, o Dadalto, camisa número 3. O Vitor Paiva, quando foi, já tinha passado, mas ela passou muito perto, com um susto na defesa do América na cobrança do escanteio. É o time do Guarani que vem se mandando novamente aqui pelo lado direito, bola vem trabalhada pelo Dren, que recolhe, já transa jogo, empurrou, onde está colocado o Gleidson. Ele abre para o Tadisson lá pela ponta canhota, chega o André Knobel, atrasa de cabeça o Knobel ali para o goleiro. Vitor Paiva, mas já não valia mais nada, a bandeira já havia subido lá no ataque do time do Guarani. 32 é o tempo do jogo, etapa final aqui no estádio do Junco, Exmar Tavares e o jogo. Uma partida em que o segundo tempo do América não repete o primeiro, não é? time do Guarani cresceu muito de produção. Para a sorte do América, o chute completamente, ou a maioria dos chutes descalibrados e para fora. O goleiro Vitor Paiva fez apenas uma defesa muito importante, que foi aquele chute cruzado, oriundo da ponta direita. Na outra, uma bola parada de média ou de longa distância com o zagueiro Nilo. Mas o segundo tempo mais favorável ao time da casa em termos de ações ofensivas, sobretudo e principalmente depois que Felipe Guedes deixou o campo de jogo. Júnior Paraíba recolhendo com Gleidson, campo de ataque do time do Guarani, bola bem dominada pela esquerdinha, abre o compasso, ponta direita, André domina pra cima do Renan Luiz, levantamento de cabeça, apareceu por ali o Luizão, a bola foi pela linha de fundo, subiu sozinho o Luizão na defensiva do América na grande área, hein, Jackson? Tem que ter muito cuidado, Marcos, o América principalmente nessa jogada, e o André tá indo com toda a liberdade pela direita, o ala pra fazer o cruzamento, o atacante Luizão, que não tinha nem aparecido muito no jogo, chegou testando e agora Romarinho tá caído ali, acho que tá sentindo câimbra, porque o Krob tá ali fazendo alongamento no meia da equipe do América. Muito bem, ligado aqui no futebol da 98, parceiro da 98, amigo da 98, presidente da FNF, José Vanildo da Silva, é gente que se liga no futebol da 98, um abraço, presidente Zé Vanildo da FNF. Tá tudo legal ali com o Romarinho, não quis a marca, agora vai ter que sair caminhando o Romarinho, ser atendido aqui fora do campo de jogo. Estamos caminhando para 34 de bola rolando, etapa final de jogo, são 16:41. Assim que terminar o futebol aqui, que a bola parar de rolar, nós vamos com o Bruno Manfredini na sequência, o Corrosão 98, e às 19:30 nós teremos toda a leitura do jogo, tá certo? Os comentários do Exmar Tavares, as entrevistas do Jackson Capixaba, a nossa participação direto aqui de Sobral. A bola de Wallace Pernambucano, opa, deu vantagem na árbitro, ela fica dominada pelo Cleiton no setor intermediário do time do Guarani, girando bola para o Igor lá pelo lado esquerdo, é Igor quem domina, levanta a cabeça para o fundo, a colocação, Igor devolve bola para o Cleiton, tá pedindo o Júnior Paraíba, ele prefere tocar na bola onde tá posicionado o jogador que vem dominando, Emerson Catarina, tocando o jogo ali para o Júnior, que tentava o domínio, Júnior Paraíba vem recolhendo bola, Júnior Paraíba abrindo para o Dadaute, se manda o zagueirão de corpo inteiro para o campo de ataque, aqui pela direita, lançamento, profundidade para o André, recolheu, ganhou do Renan Luiz, a bola tocou no Renan Luiz, ela foi pela linha de fundo, escanteio para o Guarani pela direita, Jackson. Quando o André tentou fazer a fita no jogador ali do América, no sistema de defesa do Renan, acabou tocando na bola, porque ele ia fazer o cruzamento sim, e é escanteio para o Guarani. Lá vem esquerdinha na cobrança de escanteio pelo lado direito, passa o levantamento pelo meio do pau, tenta o desvio, tira de qualquer maneira o Wallace pernambucano, a bola volta para o Thaleson, tenta soltar a grande área, de cabeça na zona dominada pelo Júnior Paraíba, recolhendo aqui pelo setor direito, o bico de grande área, Gustavo Augusto, a bola levantada pelo jogador ali, que era o esquerdinha, atira na linha de qualquer maneira de mar, galera reclama do pênalti, não houve nada. A bola passada pelo América, tenta descido Marcelo, recuperação feita já pelo jogador que vem dominando por ali, o Emerson Catarina, fez a batida, a bola subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta para o América, Jackson. O Emerson Catarina aproveitou ali, estava todo mundo questionando ainda no lance anterior, teve a liberdade para bater, a bola passou muito perto e de fora da área, pegou bem na bola, agora esbanjou categoria de mar, dominou da coxa e saiu jogando, nada de pênalti naquele lance. Eu não sei, eu pelo menos eu não vi nos outros estádios, que nós acompanhamos a Série D, nesse novo normal do futebol, a presença de torcedores, não é? Mas o que eu vi aqui há pouco tempo do intervalo é membros aí de uma torcida organizada do Guarani de Sobral aqui nas cadeiras, onde nós estávamos aqui, onde nós estamos transmitindo o jogo, não é? Há todo um protocolo e todos eles com crachás da CBF. Eu não sei o que é que isso representa. E atenção, torcedor ouvinte de futebol! 98. Dá um tempo pra bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. Estamos com 37 minutos, eu disse 37, eu repito, 37 minutos e bola rolando etapa final de jogo aqui no Junco. Para a Cachaça 51, Amanco Vavem e Multi Medical. 3 para o América, 1 para o Guarani. Daqui a pouco, coladinho com o som do futebol da 98. Tem o Forrozão com a Fadinha e com o Vini Marinho. Ouvindo o som do futebol lá em Sobral. Igor Carneiro Gomes está no nosso YouTube, youtube.com/98FM Natal, junto com o Gordinho. Estendendo um abraço pro pessoal lá em Sobral. Ferreirinha da 95FM de Sobral, Elias Gomes, Rita Portela, Elivânia Gomes, Cleberson Ilustre e o Pedro Gomes, é lateral direito da base do Guarani de Sobral. Estão ligados aqui na 98. Marcos Lopes. Tades, eu tô com volta pro André na direita, faz o lançamento na grande área, tirou Edmar, sobra a volta na pressão do Guarani, agora a bola de Júnior Paraíba, Júnior Paraíba empurrando pro Gleison, esse toca para o esquerdinha, faz o giro lá pelo lado esquerdo para o Igor, domina Igor, que agora volta o time do América lá atrás, Igor tocando o jogo, empurrando ali onde tá colocado o jogador que vinha dominando, o Emerson Catarina, voltando bola pro Igor novamente, prendendo o Igor para o Emerson Catarina, pressionado pelo André Knobel, desarmado pelo Knobel, falta cometida pelo Knobel, lá pela esquerda, campo de ataque do Guarani. 98, som do futebol. Padaria e Restaurante Dondoca, a sua opção de qualidade para café, almoço e jantar. Siga nosso Instagram, @ Padaria e Restaurante Dondoca. Na Copab, em Nova Parnamirim. Fone 2226-8650. É falta para o Guarani, próximo da linha lateral do gramado, lá pelo lado esquerdo, vem pela batida o Emerson Catarina, 38 e 40 de bola rolando, etapa final do jogo. Emerson Catarina faz o levantamento para a boca do gol, Augusto, a passa de cabeça, a bola fica lá com o Everton Silva, que levou amarelo ainda há pouco tempo, o Everton Silva, né, Jackson? Repete, Marcos. Everton Silva levou amarelo há pouco tempo. Exatamente, tá fora, viu, Marcos? Tá fora do próximo jogo. Do jogo contra o Globo, não é? No próximo sábado, lá na Arena das Dunas, caminhando para 39 de futebol, etapa final de jogo aqui, a reposição de bola pro Vitor Paiva, caminhando para 40, final de jogo aqui no estádio Junco, América vence 3-1, a bola vem pro Wallace pernambucano de cabeça, tenta o Augusto, Augusto divide por ali, não dá pro time do América, Romarinho, ele ganha a parada, não conseguiu a sequência, a bola acaba perdendo-se pela linha lateral do gramado. Arremesso lateral que favorece a equipe do Guarani pela direita. 98, som do futebol. A Amanco Vavim é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar a Amanco Vavim. Lateral do Guarani na ponta direita, tá pra batida aqui, Júnior Paraíba caminhando pra 39-40. Júnior Paraíba vem no arremesso, lateral tenta a jogada com Luizão na grande área, tira de cabeça Edmar, vai complementar ali o Renan Luiz, afasta o perigo de qualquer maneira, metendo bola pela linha de nada, é mais um lateral, é na ponta direita, mais um lateral pro time do Guarani, fazendo a cobrança, toma distância aqui, Júnior Paraíba, ele vai soltar lá na grande área, faz o levantamento, busca Luizão, Luizão tentou ajeitar a bola, tocando, que hoje tá o André, André pro Gleidson, fez a batida, carimbou no Everton Silva, a bola vem pelo alto, na proteção da zaga, tira Marcelo, a sobra vem dominada pelo Júnior Paraíba pela ponta direita, deixou que a bola saísse pela linha de lado, lateral cobrado, Júnior Paraíba toca a bola onde está colocado o jogador que é o Thaleson, ele vem dominando o Thaleson, devolve a bola novamente para o Júnior Paraíba, faz o levantamento de bola para a boca do gol, tira dali Marcelo metendo essa bola pela linha de fundo. O Chaves parece que se assustou com a bola, ainda bem que tinha lá atrás o Marcelo para meter para escanteio, escanteio para o Guarani, 40 minutos e 40 de bola rodando, etapa final de jogo, é quarentinha aqui no segundo tempo, 3-1 pro América, aperta o Guarani, escanteio na direita, cobrado, tiro de cabeça a zaga, a bola volta dominada novamente aqui pelo Thaleson, ponta direita, levantamento, segundo pau foi nas marcas, segundo de qualquer maneira o Vitor Paiva, e ficou sentindo ali o choque com o jogador do time do Guarani, o Gleidson, hein, Jacques? Sai muito bem nessas bolas, Marcos, o Thaleson fez o cruzamento na medida, perfeito, ele se jogou, voou completamente o goleiro do América, para encontro da bola, e domina. Quando foi dominada a bola, acabou chegando ali, tocando o zagueiro da equipe do Guarani. E ele está caído para ser atendido pelo departamento médico neste momento. José Carlos do Mosquito está lá no satélite, torcedor do América e Maninho da Sene. Ligados aqui na 98. E atenção, torcedor ouvinte de futebol. 98. Dá bom tempo para a bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Brasileiro. 41 minutos, eu disse 41, eu repito, 41 minutos, eu vou na rolando etapa final de jogo aqui no estádio do Junco. Padaria e restaurante Dondoca, a sua opção de qualidade para café, almoço e jantar na Copap Nova Parnamirim, fone 22268650. AMG Energia Solar, vale com Álvaro e saiba como reduzir a conta de energia em até 95%. Ligue 988-1375-25. Espaço Farma, sua farmácia de manipulação em Natal. Suplementos e fórmulas manipuladas, Avenida Rodrigues Alves, no Tirol 3201-9423. E Clínica Lavínia Souza, especializada em terapia intensiva. Acesse o Instagram, arroba Clínica Lavínia Souza. 42 e bola rolando, etapa final de 3 para o América, de 1 para o Guarani. Na rodada de número 10, na fase de grupos, em seu grupo 3, o América enfrenta o Globo sábado 31 às 15 horas. O Floresta enfrenta o Guarani de Sobral também às 15 horas. Ainda no sábado tem Campinense e Atlético de Cajazeiras da Paraíba. E no domingo, dia 1º de novembro, fechando a 10ª rodada, tem Salgueiro e Afogados da Ingazeira. É a rodada de número 10, a próxima rodada, no som do futebol da 98. Anunciando para você, 19:30, tocando a bola aqui na 98, o comando do Dionísio Teda, e nós traremos toda a história desse jogo aqui de América 3-1 em cima do Guarani. Por enquanto, a bola vem dominada pelo Dadalt pressionado, metendo lá pelo lado esquerdo da grande área, pelo Nilo. É Nilo quem é pressionado pelo Carlos Renato, tenta o levantamento pelo comando, Clóvel mete a cabeça na bola, faz o perigo, recupera já o Gleidson. É Gleidson quem prende, perdeu ali para o Everton Silva, tentava chegar no Everton pernambucano, não consegue. Júnior Paraíba passa girando pela direita com André, André vai se mandando, ganhou do Romarinho, André, entregando bola para o jogador, que era uma esquerdinha, voltou para o André, meteu onde está colocado o Emerson Catarina, na grande área, lado esquerdo, fez a batida, fraquinho, bola voltou dominada na linha de fundo, lá na batida ali para fora, foi pela última linha, pelo grande, são apenas o tiro de meta para o goleiro Vitor Paiva. 43:40. Aí ele vai no sinal manual agora para indicar aí o tempo de jogo. Vai, viu, Marca? Foi pro espaço, né, Jackson? Vai no manual ali sempre, porque desde o início que a placa ali tinha realmente dado defeito. Diretoria do América toda, ouvido a 98 FM lá em Natal, Ricardo Bezerra, Paulinho Freire, todos esperando o encerramento do jogo, dessa grande vitória do América. Presidente Ricardo Valério, tá ligado comigo também, acompanhando o futebol da 98. Olha a bola do Chaves, do Chaves. Eles metendo pro Renan do ele tenta botar aqui na frente para o Alan, se perdendo pelo lado canhoto, faz o levantamento na boca do gol, passa o Renan Luiz, de qualquer maneira deu pro Romarinho. O Romarinho para o Augusto, caindo o Carlos Renato, contra golpe do meio agora. Carlos Augusto vai se mandando com ela, girando para o Everton Silva lá pela direita, vai penetrando o Alas pernambucano aqui na grande área. Levantamento do Alas pernambucano, tentava fazer o corta-luz, ele foi desarmado, sai do jogo já o time do Guarani. Vem carregando, vem duas alterações aí no time do Paulinho Kobayashi. Se mandando aqui o Emerson Catarina. Emerson Catarina soltando o balão de taco tocado. O camisa número 10 com a esquerdinha. André tá pedindo pela ponta direita, bola volta dominada pelo Emerson Catarina. Foi desarmado, não houve falta, a bola fica tocada pelo Renan Luiz. Vai, Moura! Vem dois jogadores pro jogo. O segundo aí vem descendo aqui, ganhou o Augusto. Prende bola o Augusto, Sassarica lá pra cá, pelo lado canhoto, botou pra cima da marcação de Dadal, tinha desarmado já por ali. Duas alterações, quem vem pro jogo, hein, Jacques? Acho que muito mais pra segurar o jogo, o Brandi, camisa número 13, Luiz Eduardo, camisa número 18. Vejamos as alterações. Luiz Eduardo é atacante. 98, som do futebol. Padaria e restaurante Dondoca, a sua opção de qualidade para café, almoço e jantar. Siga nosso Instagram, arroba padaria e restaurante Dondoca, na Copab, em Nova Parnamirim. Fone 22268650. Alisson Brandi com a 13, Luiz Eduardo com a 18. E Augusto tá caído aqui, Gaúcho. É, Augusto desabou já aqui naquele lance anterior, não é? Deve ser substituído pelo Luiz Eduardo. 46, nós já estamos além do período regulamentar do jogo. Vamos aproveitar aqui para a votação do Bola Cheia de hoje, porque terminando o jogo aqui, a gente vai direto para o Forrozão. Eu chamo Edmar Tavares, comentarista do futebol da 98. Quem merece o título de Bola Cheia desse jogo aqui no estádio do Junco, Edmar? O de Romarinho, meio-campista do América. Jackson Capixaba, o voto é seu, saiu Renan Luiz. Quem é que é o bola cheia? É Edmar, Marcos, jogou muito também. O Dione teve muito bem também, mas eu vou ficar com o Edmar, zagueiro do América. Tá certo, eu vou no Romarinho, acompanhando o comentarista Exmar Tavares. Romarinho, portanto, o bola cheia desse jogo, vitória até aqui de 3-1 para a equipe do América. As alterações, hein, Capixaba? Bem, já estão no gramado, o Alisson Brandi, já está também o Luiz Eduardo. O Wallace pernambucano tenta aqui pela ponta esquerda, escanteio, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio, tocada por último pelo Dadaldi, 47-40. Eu não sei quando é que vai terminar o jogo, porque tá sem a placa aqui. Eu não. É, e saíram Renan, Luiz e o Augusto, que tava machucado, tá saindo aqui. A bola do Wallace pernambucano pelo lado canhoto, entregou já para o Carlos Renato faz o levantamento, a sobra vem lá na grande área, tirou a zaga do time do Guaraninho, sobra vem carregada pelo Thalisson tenta descida, desarmado já por ali, apareceu o Luiz Eduardo metendo essa bola pela linha lateral e pinta amarelo para o André Crobio. É, e nessa jogada em cima ali do Igor, que tá caído, sofreu a falta, mas o Guarani ainda tem pressa para a cobrança e o América tá todo atrás, Gaúcho. 48 minutos, 3 além do tempo regulamentar do jogo, não tem placa de sinalização aqui. Bola levantada no comando, morreu onde tá colocado o Carlos Renato, que veio aqui para a ala esquerda, mete bola pro Wallace pernambucano. Se manda o Wallace pernambucano, vai embora, tenta o Everton Silva. Cobertura é feita pelo Nilo, Nilo dá um tapinha de bola, metendo uma pela linha de lado, arremesso lateral que favorece a equipe do América. Lateral do América lá pela direita, campo de ataque. Que tem jogador do Guarani caído, tá sentindo, valorizando, vai aumentando ainda mais, hein? Vai aumentando ainda mais. É, ele vai aumentar o tempo ali. Não autorizou nem o departamento médico entrar. E olha que é muito tempo que o Ala tá caído ali do Guarani. O Igor, só agora tá se levantando, porque o próprio jogador do América que chegou para levantar ali. 49, já estamos com 4 além do tempo regulamentar de jogo. Lateral do América lá pela direita, Knobel vem pro manuseio. O América vence, Tresão chega a 20 pontos, mais líder do que nunca do grupo A3. Lateral cobrado, Wallace pernambucano, domina na grande área, recolheu, deu bola pro Everton Silva, quem sabe o quarto gol. A bola batida, Luiz Eduardo, adivinha? Não valeu. Já subiu a bandeira e o árbitro disse que o jogo não valia mais nada. Eu pensei até que Everton Silva levantou a cabeça, mas se ele dá o tiro direto, gol seria dele, o mérito na boa jogada pela direita. Como fez o cruzamento, o companheiro chegou ali no impedimento e olha o Guarani. Olha o Guarani, tentava descida a falta cometida pelo Alisson Brandi. A falta do Brandi em cima do Júnior Paraíba aqui pela linha demarcatória do gramado, 49-52, estamos chegando em 50. Entrou. Quem é o 15? É o Douglas Camilo. É o Douglas Camilo que tá entrando, não deu mais para o Igor, lateral que tá lá do outro lado sendo atendido. É, e bom jogador esse Igor, camisa meia dúzia. Estamos na marca já de 55, além do tempo regulamentar de jogo, bola vem carregada pelo Júnior Paraíba, respalou no gramado, a sombra fica com Carlos Renato, que vem descendo, vai se mandando Luiz Eduardo, se manda Luiz Eduardo na velocidade, ficou na marcação do Douglas Camilo, a sombra sobre, tocada aqui pelo Wallace pernambucano, tentou tocar no vazio, falhou os as, olha, o Everton Silva não aguenta mais correr, viu, já. Tá pregadaço. Tá visivelmente cansado. Claro, sentiu. Desce Douglas Camilo, tocando bola pro Thalisson, devolvendo para o Douglas Camilo, campo de ataque do time do Guarani, deu bola pro Júnior Paraíba, voltou para o Douglas Camilo, empurra pro Emerson Catarina, pro Douglas Camilo, girando onde está colocado o Thalisson pelo lado esquerdo, ele faz o levantamento de bola pra boca do gol, Júnior Paraíba, ajeitou de cabeça, não tem ninguém do Guarani, bola fica tocada pelo Carlos Renato, que é isso, Carlos, desafogou de qualquer maneira, deu bola de graça já pro Nilo, estamos com 51 minutos, o árbitro levanta o braço e diz fim de jogo, fim de papo aqui no estádio do Junco. Vitória incontestável do América, 3-1 em cima do Guarani. Em cima do Guarani de Sobral, um grande abraço, Fabiano Melo. Os gols marcados pelo Wallace pernambucano duas vezes e o Johnny de pênalti marcou esquerdinha para o time do Guarani. O América vence o jogo aqui, comemora o América e no tocando a bola, 19:30, você terá toda a leitura desta vitória do América que coloca o time rubro ainda mais firme na liderança, agora com 20 pontos na tabela de classificação do do grupo Atriz. Bruno Manfredini, amigos da 98, um grande abraço. Obrigado a todos pelo carinho da companhia. Nós voltaremos no Tocando a Bola 19:30. Valeu, valeu, Bruno. Um abraço, Marcos Lopes, aqui no Som do Futebol, que narrou pra você América 3, Guarani de Sobral 1. Comentários, Exmar Tavares, reportagens, Jackson Capixaba. Tá feliz a dona Marie lá em Massaranduba. Aí o esposo, o Assis Vigilante. Em nome de Cachaça 51, sempre uma boa ideia. A Manco Vavin tem soluções completas para toda a obra. Não tem plano, tem Multimedical. Ligue 2030-8004. WhatsApp 98191-7077. Padaria e Restaurante Dondoca. A sua melhor opção de qualidade para café, almoço e jantar. Na Copab, em Nova Parnamirim. Fone 2226-8650. AMG Energia Solar. Fale com Álvaro e saiba como reduzir a sua conta de energia em até 95%. Ligue 98813-7525. Espaço Farma, a sua farmácia de manipulação em Natal. Suplementos e fórmulas manipuladas na Avenida Rodrigues Alves, no Tirol. Fone 32.